se é pra fazer valer o risco. Aí quando falta amor, bota o coração na sola do pé, paixão no máximo. Estilo rolê de bandido, leva pro limite, leva pro limite, leva pro limite comigo. Agora eu sou o perigo. Navio Pirata 23, lambendo seu ouvido como se ele fosse um óleo. Aí bota um do bom, é seu chave. Um do bom para o ar. Chama suas amigas, faz valer um minuto comigo. Eu lutei pra chegar no melhor estilo, sem vacilo, rolê de bandido. Eu trago a noite no melhor. Alô, alô, senhoras e senhores de todos os mares, nesse barco de madeira, porém limpinho, porém com pulgas, porém com escorbuto, porém cheio de amor e carinho e dedicação. Estamos começando mais um episódio do Navio Pirata, o podcast da Max Ribo. Eu sou o Fernando e estou aqui na companhia dos nossos queridos companheiros de pirataria, né? Dessa coisa aí de essa, navegar... Essa coisa do alto mar. Essa coisa que envolve água, sal e roubar produtos para vender por preços mais baratos em outros lugares. Sim, exato, né? Exato. Então, como sempre, estou aqui com Daniel W. Olá, Daniel. Olá, olá. Eu estou aqui doente pra caralho, passando doenças pra todo mundo. Yes. Yes. Yes. Aí sim. Inclusive via ondas para todos os ouvintes aí. Tome aqui minhas doenças. São vírus. Vigos. De computador. É. Isso. Isso, é isso. Todo aquele bug do milênio, né? Tudo, cara. Watch Dogs. Eu peguei um bug do milênio aqui. hack the world. É. E do outro lado da mesa imaginária desse podcast, temos Falcão Normalzão. Olá, como vocês estão? Estou aqui, tudo normal. Agora eu troquei de óculos, eu pareço mais uma... Normal ainda. Mais normal, então, não, digo cara... mais, eu pareço mais uma lésbica velha do que nunca. Uma lésbica velha? Porque eu sempre pareci uma lésbica velha. Entendi. Agora eu tô, tipo, de fato, assim. Mas agora, qual é o lance da sua troca de óculos, assim? Agora de você óculos. Tá enxergando o mundo em alta definição. Em alta definição, porque, tipo, chegou a Copa, né? Sei. E você sabe que na Copa vende, né? Vende. Vende essas coisas, né? Alta definição. O seu óculos deixa o gramado mais verde também. Muito mais, cara. Dá pra você ver o Neymar de perto. De pertinho. Legal. Mas é tão perto quanto a Bruna Marquezine, cara. Que legal. Né? Que legal, cara. Muito bom. O único lance, assim, que rolou com a minha visão foi quando eu peguei conjuntivite. Que aí ela aplicou um efeito de blur na minha visão, assim. Caraca. Tá ligado? Efeito, né? É tipo um After Effects. Ficou tipo... parecendo Star Trek. Tá? Isso, exatamente, tá ligado? Falei, nossa, minha visão agora ela está chopada, eternamente chopada. J.J. Abrams tá dirigindo sua visão. Sim, cara. Foi uma parada meio assim. Foda. Visão é tenso, mas eu juro pra você, cara, que eu botei o óculos e eu quase chorei, assim. Foi tipo. Ah, é? Porque aquele óculos que eu tinha, como os senhores bem sabem, tava muito riscado, né? Tipo, muito, muito, muito riscado e tipo, fazia uns 8 anos que Sim, eu tinha ele. A vida descontou bastante nesses óculos. Nossa, a vida foi carrasca pra esse óculos. Mas você tem muitos graus? Eu tenho bastante deles, viu? Tem todos os graus. Eu acho que agora tá com 6,5. É praticamente um transferidor de tantos graus que Exatamente, tem, eu estou doando graus. Se alguém precisar, eu passo alguns. Quem quiser graus, eu passo pra frente. Excelente. Você deveria fazer um teste, cara. Você deveria raspar sua barba e ir pra uma balada lésbica e ver o que as minas acham, tá ligado? Cara, elas vão me adorar. Cara, elas provavelmente iam deixar ficar forte. Cara. Sim, cara. Eu vou falar, nossa, que bela mulher independente que acabou de entrar. Tá mulher independente, forte independente. Forte independente. Não precisa de homem nenhum. Exatamente. Entendi. É o homem! É, ahá! Pam, pam, pam. Esse é o plot twist da história. Plot twist da noite, da balada. Balada dirigida por M. Night. Balada de todos os tempos. Pegaram uma breja, na verdade é sangue de órfão. Ai, na verdade é uma coxinha de órfão. Muito bem. Como sempre no Navio Pirata, começaremos a nossa... navegação de hoje, né? Vamos começar singrando os mares. Sim. Falando de chorume. Bosta! Sim, né? Bosta. Do líquido que verte. A maré de merda. De tudo que é o mais lixão. Suco de cocô. Conhecido também pros gringos que estão aí curtindo muito essa Copa como Open Defecation. Open Defecation. Open, né? Defecation. Aliás, falando em Open Defecation e gringos e Copa. Os metrôs de São Paulo agora falam algumas palavras em inglês. É engraçado porque, tipo, eles inseriram no meio das frases. Sim, então, o engraçado é que, assim, na linha... Porque em São Paulo, algumas linhas são públicas e uma linha é concessão privada, tá ligado? Sim, que sim. É a linha 4. Então, o bagulho em inglês é diferente nas linhas que são do governo e na linha que é privada, é verdade, tá ligado? É verdade. Então, na linha Como amarela... Como é que tá na linha amarela? Que faz tempo que não pega ela. Tipo, ela fala, sei lá, Estação Pinheiros. Aí o cara fala, Station Pinheiros. De novo a menina falando. Então o bagulho não tem uma uniformidade. Assim. Menor uniformidade. É bizarro. Pelo menos a pronúncia tá um pouquinho boa, assim. Sim, a das linhas normais, assim, que a gente anda, tipo Next Station. Mas eu acho engraçado que foi bem honesto, assim, né? Tipo, não. É, sim. Foda-se, pra que a gente vai pegar um nativo? Vamos falar, tipo, pegar um brasileiro. Como brasileiros falam inglês. Como brasileiros falam. Caceta, tá ligado? Exatamente. E é isso mesmo, porque, tipo, os gringos vão ter que entender o nosso inglês de algum jeito ou de outro, né? Pois é. Que começa aprendendo como entrou, né? É verdade, é verdade. Mas enfim, né? Enfim. Esse não é o Churumão. Esse não é. Não é. Nem um pouco. O que está rolando... É, o contrário. É... Né? Então, pois é. O que está rolando é que... Um grupo aí que é muito, muito respeitado, muito, um clã. Muito importante, né? Uma guilda. Né? Uma guilda. com magos, guerreiros e bardos, né? E assassinos Shaolin. E assassinos Shaolin. É, tá numas de lançar um disco, e apenas um disco, né? Um disco. Apenas um disco. Não é que é tipo um disco, é um disco. Um disco. Vai só existir uma cópia física. Uma cópia física, exato. É. Exato. Pra quem não sabe, esse grupo de Shaolins é o Wu-Tang Clan. É. E eles... Entraram numa doideira de que eles querem lançar um disco apenas e vender pra pessoa que pagar mais alto. E o que acontece é que, tipo, ninguém vai ouvir esse disco exceto em certas exposições que eles vão fazer em museus no mundo inteiro, né? Eles têm que pagar uma taxa X pra entrar no museu e ouvir o disco como se fosse uma pintura, tá ligado? Uma Mona Lisa ou whatever, tá ligado? E acontece que um cara ficou puto da vida com essa babaquice toda e falou, meu, quer saber? Eu lancei o Kickstarter e vou juntar milhões pra destruir esse disco. Exatamente, cara. É isso aí, mano. E tipo, é um churumão barra dica, tá ligado? Na verdade, você pode pensar um churumão pelo disco e dica pra, meu, pô, apoia o Kickstarter do cara, tá ligado? É, exatamente. Não, é foda porque é uma coisa que o Daniel tava até mencionando antes da gente começar a gravar, que é aquele lance de, tipo, pô, olha, sabe, o que você lutou a sua vida inteira, tipo, mais coisas, informação acessível, é lutar por uma conscientização, tal, sei lá o que, exatamente. Poder espalhar sua música para o maior número de gente possível. É, tipo, você, acredito que você como um cara de banda, sim, de antiga, cara. Sabe, assim, de antigamente, você sabe na carne o quanto que era difícil fazer as pessoas ouvirem o seu CD e irem atrás do seu trabalho, tá ligado? Os caras tentaram continuar investindo nisso, eles tipo, voltaram para a era medieval, tá ligado? Falaram assim, ah, não, beleza, então vamos... elitizar essa porra, você quer pagar, então você tem que pagar milhões, tipo, não é assim. É, ainda funciona, mais, tipo, né? Sabe, o Wu-Tang Clan, sabe? É, cara, porra. É bagulho rua, sabe? Exato, cara. Tipo, é foda isso. Não faz o menor sentido, assim. É não, foda, menor é foda. Sentido. Você pagar e pra ir pra um museu pra ouvir um CD dos caras e, tipo, ouvir, sei lá, você nem vai conseguir ouvir o CD inteiro, porque pelo que eles estão falando, o CD é gigante, tá ligado? Pode crer. Você vai poder sentar numa boa, fumar um beck e ouvir o CD dos caras. Vai ter que sentar e ouvir na correria ali e tal e passar o fone pra outra pessoa, tá ligado? É foda isso, cara. Então é uma puta palhaçada e, pô, nós como piratas tiramos o chapéu pro nobre Kickstarter ali. É. Que sua busca é muito nobre e é espero nobre. Que você consiga destruir esse CD. Destruir. É, cara. Espero que você não só destrua, como destrua ao vivo. Exato. Sim. E antes disso, hippie pra todo mundo ouvir, cara. Sim, cara. Exatamente. Isso ia ser... E solta na net assim que destruir isso. Foda-se. Coisa linda. Manda um dedo meio gigante pro pau no cu, coisa. Tipo que... maluco. Pau, pau no cu do Teclém, vocês que agora ficaram 6 milhões mais ricos. Vocês merdas. Vocês se fuderam agora. Se fuderam milionários de merda. Agora né? Eu faço com sucesso de milionário com caixa de níquel. Que nem o maluco lá do Mortal Kombat lá que tirou foto tirando com o dedo no meio do CD assim. Daqui do Brasil. Oi? Do cara que roubou o Mortal Kombat da fábrica lá. Que? É, cara. Que história é essa? Do cara? Mortal Kombat que vazou aqui na fábrica da Sony, na prensa da Sony em Manaus. Quando pô, isso? Assim, quando saiu Mortal Kombat 9. O 9 eu não lembro disso. É, pô, a gente fez reportagem disso no Kotaku, cara. Sério? Eu não Sério? Lembro. Porque não lembro o Mortal mesmo. Kombat tava prensando aqui em Manaus. Pode crer. É, e aí um cara, um moleque conseguiu Mortal Kombat e vendeu... Pra uma galera, assim. Ah, foi uma, dessa uma das cópias. É, assim. Ele tirou foto pra galera, tipo, com o dedo do meio enfiado no buraco do CD, assim. Ah, se fuderam, tá ligado? E aí deu mó rebu, assim. É isso que tem que fazer, cara. É isso nobres que fazer. Piratas, cara. Nobres piratas. Nobres piratas, cara. É isso aí. É. Mas foda, manda aí o que vocês acham sobre essa atitude, assim. Tipo, porque ela pode, eu entendo que ela pode ser... até ser contestada, assim, sobre um ponto de vista artístico, clássico, blá, blá, blá. Mas, mano, é foda, né? Ah, que nem eu falei, é meio que voltar pra época medieval. Em vez de você cultura investir do... no formato que então... é hoje em dia, que tá virando hoje em dia, de, tipo, músicas na internet, pra todo mundo acessar e tentar achar um jeito de monetizar em cima disso sem ser um puto de um babaca, os caras voltaram e decidiram fazer de conta que o CD deles é um quadro do Picasso, tá ligado? Porra da fetiche da mercadoria, né? Nossa, eu já diria. Merda, cara. Aquela, merdona aquela isso. Galerinha lá, a dor nos seus amigos, né? Quem? Quem? A dor nos seus amigos, vocês não lembram. Seus amigos. É, eu vou ter que falar. Isso não é nem um pouco gangsta, cara. Não. É, isso não tem o um selinho gangsta de aprovação. Assim, exatamente. Tá é, exatamente. Isso é bem curto. Isso não isso. É coisa de real nigga. You're not a real nigga. You're not a real G. É. Isso, tipo, aliás, é muito bem coxa, diga-se de passagem. É, pois é. Bem coxa, mas tudo bem. Mas enfim. Eu continuo gostando de Wu-Tang Clan. É, exato, exato. Pois é. É, deixamos então esse pequeno, essa marola de churume de merdinha para trás. Vamos fazer uma pequena pausa imaginária e já voltamos com o primeiro assunto do dia. Chama meus chapa que tem nem graça nessa aqui sozinho. Galo tá ligado, flip jeans, é ganho e tá fim. Ice T, Bacardi, Ice Fi, fala aí. Pra quem duvida, nós diz assim. Eu vim pra estar de volta para falar desse assunto que a gente tanto gosta e tanto fala aqui, que são joguinhos. Yes. Juegos. Adoro joguinhos. Os jogos e as pessoas que fazem os jogos. Sim, que é muito, muito importante, muito interessante. Sim, sim, sim. Então o que rolou, uma coisa interessante que rolou nas últimas semanas, vem lá da Capcom, que é uma empresa que tem tido algumas decisões e fatos muito interessantes e até bizarros nos últimos tempos, né? Que o que acontece é que saiu uma notícia, né, que a Capcom estaria aberta à venda, poderia estar sendo vendidas e tal. Sim, e rolou um certo rebuliço por causa disso, e muitas pessoas entraram em alvoroço e pânico e tal, e pessoas se jogando do prédio e tal, se enforcando com gravatas e essa coisa toda. Mas a verdade é que não, a coisa não é tão super grave assim e tal. Não, não, exato. Como, é escabroso, assim, como algumas pessoas dão a entender. Sim. O que rola é que desde 2010, se não me engano, os acionistas da Capcom têm tipo de um esquema de proteção. Assim, exato, exato. Que eles aprovam toda a cada 2 anos, se não me falha a memória, que meio que assim, se alguém quiser... Vender a Capcom, eles meio que tem um artifício de vender e comprar ações pra aumentar o preço e tal. É meio que eles fazem uma gambiarra financeira né? Pra proteger a Capcom contra compras de outras empresas e tal. E essa proteção vinha sendo renovada a cada 2 anos, não me lembro desde que ano agora. E na última conferência de acionistas da Capcom, os acionistas decidiram que eles não iam renovar essa proteção. O que coloca em tese... Em tese... Uhum. Tipo, não é como se ela botasse uma plaquinha de venda. É a venda, né? O que em tese coloca a Capcom aberta a ofertas de outras empresas. Né? Exatamente. Pra compra. Certo. Né? Não só a empresa como um todo, né? A toda a estrutura da empresa, os estúdios e essa coisa toda, como as propriedades intelectuais da empresa. Então, em teoria, de novo, se alguém quisesse, ela poderia chegar... me vê um Mega Man aí. E aí ela vende o Mega Man pra quem quiser comprar. Ou me vem o Street Fighter. Ela vende o Street Fighter pra quem quiser comprar. Tudo isso, de novo, na teoria. Sim. Só na teoria, né? Sim, sim, sim, sim. E isso foi engraçado porque culminou com a notícia de que o Yoshinori Ono, que é o produtor da série Street Fighter e um dos caras que hoje é um dos acionistas majoritários da Capcom, deixou a posição de diretor lá no estúdio de Vancouver, né, que é o estúdio que está fazendo Dead Rising, se eu não me engano. Pode crer. Porque ele falou que queria sair dessa posição de diretor para fazer outras coisas, dentre elas ir assistir a Copa. Voltar para o hotel dele e assistir a Copa. Falar, eu vou assistir a Copa e depois disso eu decido o que eu faço. Exatamente. Tá certo ele, né? Algumas pessoas começaram a falar que ele, na verdade, estaria saindo da Capcom como um todo, mas isso não é verdade. Não, ele mantém a posição dele na Capcom japonesa. Uhum. Mas a empresa está nessa posição de que os acionistas decidiram não proteger mais a empresa, o que passa uma certa... Apesar assim, de não criar esse clima de urgência, de estamos à venda e tal, talvez seja fruto de um clima de incerteza com relação às decisões tomadas internamente na empresa, né? Sim. De uns anos para cá. Sim, sim. Como, por exemplo, investir muito pesado em coisas mobile, o que não deu fruto para empresa nenhuma, assim. Pelo menos não deu fruto... Que eles esperavam, com né? relação a isso, né? Uhum. É complicado. Inclusive com coisas como os caras anunciando o Breath of Fire novo, exclusivo pra mobile, free to play e tal. Que, cara, eu senti uma leve vontade de cometer suicídio nesse dia. Bem, assim, ao passant, assim, sabe? Tipo, tive vontade de me matar um pouquinho. Mas é um bagulho que coloca em dúvida o futuro da empresa e o lance de que... das decisões tomadas na empresa hoje em dia, né? Porque a Capcom, mesmo na E3, não mostrou nada demais, né? Sim. Foi um bagulho que meio que passou em branco. Foi engraçado, assim. Né? Eles passaram um pouco em branco. Teve mesmo. O anúncio daquele DLC do Dead Rising 3, que foi um bagulho bem legal. Sim, isso foi bem foda. Foi a coisa mais bombástica deles. Assim, entendeu? Mas fora isso, assim, foi Monster Hunter, que é um bagulho que nunca foi relevante no Ocidente, apesar de bombar no Japão, ainda assim. Alguma coisa de Ace Attorney, e foi basicamente isso, né? Isso. Porque teve, ok, Ultra Street Fighter, mas Street Fighter é um jogo que já tem 6 anos. E assim, meio que já deu o que tinha que dar, assim, sabe, Street Fighter. Apesar de ainda ser um jogo muito bom e muito competitivo e tal. Mas pra novidade, né? Não é uma novidade. É uma novidade, tá ligado? E meio que não teve nada. A Capcom tá meio parada, meio que faz 2 anos que ela tá parada, assim. Porque mesmo na E3 do ano passado não teve muita coisa, né? Teve, assim, teve o DuckTales, teve o próprio Dead Rising 3, que não teve um grande estardalhaço nem nada. Teve o Strider. Teve o Strider. O Lost Planet, que deu uma... Assim, Lost Planet? 3. Que também... Que deu uma sumida. Foi ter... Ele veio e foi embora. Semana. Ele deu uma sumida. Foi meio que... Não teve nenhum, assim... Repercussão, não. Um negócio, assim, Bongo, importante, né? Sim. E eu não sei, o que vocês acham disso aí? Cara, eu acho que é normal, assim, é difícil. A Capcom é uma empresa que tem, como tantas outras empresas, né, mais antigas, assim, uhum. Muita regra mudou do jogo, da indústria de games, assim. Uhum. Ela sempre foi uma marca, assim, média num sentido de, tipo, de valor, assim, tá ligado? Uhum. Ela, tipo, nunca foi uma mesma coisa que uma Nintendo, lá em cima, tal, sei lá o quê, mas ela, tipo, sempre foi muito grande. Ela, tipo, aquele meio importante, de umas das third parties, assim, né? Isso. Ela sempre foi uma das maiores, sem dúvida nenhuma, né? Sim. Ela tem muita tradição, apesar dos pesares. Tem, né? Exatamente. Porra, é uma empresa bem tradicional, sim, tal. Sim. Então é normal ela passar por isso de não se ajustar a algumas coisas que estão acontecendo. Ela se apoia muito em coisas do passado mesmo, assim, tipo, de uma forma não muito saudável, sabe? Isso que eu fico pensando. A maioria das coisas deles é reviver coisas, tipo, continuar a série. Apesar de tudo, teve toda a história do Mega Man, né, cara? Sim, pois, cara. É, isso, que, tipo, não faz o menor sentido, assim, do ponto também de vista... Bem azedo, né, essa... do ponto de vista mercado, assim, sabe? Uhum. Cara, sim. O Inafune ter arrecadado milhões de dólares. Exato. Pra fazer o que é essencialmente um clone de Mega Man. Joga na cara. É tipo um money shot na cara da Capcom. Tipo, vocês estão fazendo merda, sabe? É muito engraçado vindo numa companhia aí que, tipo, gosta de franquias velhas não querer manter o Mega Man, tá ligado? Pois é. É uma coisa bem peculiar. Mas isso tem um pouco também de papo de bastidores, assim, de que é um lance meio que de rancor, assim, né? É uma explicação, tá ligado? Levando em consideração. Que é o rancor deles terem, do Inafune, que era o cara que tocava Mega Man e tal, ter saído tretado da Capcom, uhum. E a Capcom, meio que de birra, não dar o braço a torcer pra ele e cancelar todos os projetos que tinha a ver. Isso é claramente pessoal, mesmo porque se for parar pra considerar, o povo ama Mega Man, tá ligado? Sim. Todo mundo ama o Mega Tanto Man. Tanto que, cara, quando a Nintendo mostrou Mega Man e Smash Bros... Pô, a galera pirou. A galera só faltou gozar nas calças. É, assim, né? Verdade. Não gozaram. É verdade. Pois é, sempre não gozaram. Pois é, justamente. E por outro lado tem o lance, aquele lance das empresas, assim, mobile tá bombando. Sim, vamos fazer qualquer coisa pra abraçar o mobile. Exato, então. É muito engraçado isso. Tipo, muito o dinheiro jorrar, assim. Não é tipo... Abraçar mudanças não é exatamente assim que funciona. São tipo outras formas de abraçar mudanças, sabe? Pois é uma coisa que você tem uma banda e entrou um estilo novo de música e você partiu, beleza, isso aqui tá bombando, vamos fazer isso então, tá ligado? Cara, exatamente. Sabe quem fazia isso? Cara. É o Chan fazia isso. Sabe quem fazia isso? Também Rolling Stones fazia isso. Também. Você vai deixar muita gente muito puta. Muito puta, mas é verdade. Mas você já falou aqui que você não gosta de Rolling Stones, sim, eu sei, cara. Mas ok, na época da Copa todo mundo deu Mick Jagger porque ele é pé frio do Brasil. Ele é pé frio. É verdade. É verdade. Então foda-se. E é bizarro, quem fez isso também foi a Square Enix, mas a Square Enix teve a sorte, entre aspas, de ter o Final Fantasy XIV, que foi a coisa que mais rendeu grana pra eles pra nos eles... últimos anos. E não só isso, assim, eles estão perdendo dinheiro com algumas franquias, mas eles estão acertando, sabe? Tão. Principalmente em algumas coisas que era da Eidos e tal, tipo, mano. Sim. Não preciso falar de Tomb Raider de novo, sim, tá ligado? Com certeza. Que foi isso? Foi tipo a maior bola dentro, assim, nossa, dos últimos Deus anos, assim. Deus Ex também. Deus Ex também, mas Tomb Raider foi mais. Mas Tomb Raider foi mais. Foi mais. Foi bolão. Foi incrível, incrível. Foi um bolão. Porque, assim, dos três projetos, Tomb Raider foi uma puta bola dentro. Foi, caralho. O Deus Ex foi uma bola dentrinho. Sim. E o Hitman foi uma bola meio na trave, assim. Assim, Tomb Raider valeu por todos os outros. Todos os outros, certamente. Com certeza. É que Deus Ex faltou hype, mas foi tudo uma bola dentro. Foi, Deus Ex. O Human Revolution é um puta jogo, né? É animal. E a Capcom meio que tá se apoiando só no Street Fighter, assim, parece. É, meio que isso, né? Mas é mesmo, então. É isso que é engraçado e é isso que incomoda. O bizarro é que a Capcom tá dando mais certo terceirizando coisas dela para outras pessoas do que fazendo coisas dela mesma. Sim. Que é o caso do Strider. Isso é muito estranho, caso, né? O caso do Dead Rising. O que mais? Então, isso é uma coisa que eu não queria me lembro de outra coisa, mas é isso, cara. O Dead Rising, para mim, por exemplo, é uma grande incógnita, assim. Porque, tipo, é uma... Tipo, eles conseguem... Teve o primeiro jogo e tal... realmente foi um conceito interessante e tal. Uhum. Só que eles destrincharam completamente... O primeiro conceito original, tipo, eles não entenderam porque. Isso que é engraçado, eles não entenderam porque o primeiro fez sucesso. Exploraram as coisas erradas, né? Exatamente. É que parece que eles não sabem o que eles querem direito. Também. Isso, é isso, exatamente. É onde eu queria chegar. Meio que, tipo, trocar de direção o tempo inteiro, né? Você já parou pra pensar, tipo, Dead Rising é da Capcom, aí você fica meio tipo. Na Capcom, tipo, o primeiro, beleza. O primeiro você olha, não, o primeiro tem cara de Capcom. Os outros você fala, nossa, Dead Rising na Capcom. Não, tem, que, não tipo, tem a cara dela, sabe, aquele... E fora que, sei lá, você quer seguir uma linha, mantém essa linha. Então, tipo, o primeiro era um jogo meio escrachado, querendo ou não, tá ligado? Exato. Daí você pega o segundo e eles tentam botar umas situações emocionais com a filha. Um drama, assim. Um drama, que merda exato, aquela, tipo, né? Vira um bagulho mó sério, assim, mas mesmo assim você vê que tem... Pontadas meio escrachadas, tipo aquele minigame da bike com serras elétricas, sei lá, essas porra, tá ligado? Sim, sim. Deu terceiro, eles decidiram fazer um bagulho hiper sério, só que, tipo, eles ainda tentam botar uns bagulhos escrachados aí, mas só que, tipo. Cara, sabe o que isso me lembra? Como é que é o nome daquele seriado que é de comédia, entre aspas? Né? Scrubs. Pode crer. Cara, que pra mim, eu vejo Scrubs e não sei se é comédia ou se é drama aquilo. Sim, sim, sim. Tipo, tipo um bagulho bizarro, assim. Pode crer. E Dead Rising é meio isso, assim. Meio que tem uma crise de identidade, assim, então, saca? Ele tem um pouco. Ele tem bastante... Ele tem essa coisa de tentar... sei lá. Eu acho muito engraçado. Se você pega a capa do Dead Rising 3, uhum. Tá escrito assim... um mundo aberto onde você pode matar zumbis e tudo mais. E daí, sabe? E daí? Bom, todo jogo faz isso hoje em dia, é né, isso, cara? Então, peraí, é isso. Do 2 pro 3, vocês têm um mundo aberto e é isso só. Isso é novidade, tá ligado? Essa é a novidade. Porra, e talvez essa esquizofrenia meio que reflita uma situação interna da empresa, né? Eles claramente estão confusos. Sim. Porque, assim, a divisão de jogos de luta deles é bem definida. Tem um comando central... Os caras têm aquelas diretrizes e tem o plano. Exato. De longo prazo, até acredito, porque, sim, fatalmente os caras têm pelo menos um, dois jogos ali na linha pra continuar o Street Fighter, sim, e tal. Sim, com certeza. Mas de resto, parece que não tem, assim, uma visão clara do que eles querem fazer pras coisas. Do que eles querem coisas, fazer assim, pras coisas, né? Exato. Foda-se exatamente. Ali, né? E é engraçado porque, assim, eles tiveram alguns bons acertos, como a gente tá falando, por exemplo, o Strider. O Strider é bem legal. O Strider é louco, bem legal. E terceirizado. Exatamente. Tipo, eles deveriam justamente olhar pra esses projetos e tentar trazer pra dentro da empresa e de novo. E aí que tá, cara. Tipo, uma coisa bizarra que eles fizeram internamente. Recentemente. Vamos ver se a galera quer mais Darkstalkers. Pode começou crer. Um papo e tal, não, vamos fazer o Darkstalkers novo? Não vamos, beleza. É verdade. Vamos lançar o Darkstalkers velho pra ver se a galera quer um novo. O que é uma coisa bem esquisita. Cita, né? Tipo, a gente vai lançar um bagulho que todo mundo já jogou pra ver se eles querem um novo, é meio que, sei lá. Mas é que todo mundo naquelas, né? Tipo, entre aspas, entendeu? É que, tipo, é bem segmentado o Darkstalkers se eu parar pra ver também. Entendeu? Tipo... Uma estratégia que. Meio que tá fadado a fracasso desde o início, assim. Tipo, como... É engraçado, assim, eu até entendo qual que foi a intenção ali. De, tipo, vamos apresentar para uma nova geração, um público novo e tudo mais. Mas não é, é difícil. Mas é um jogo velho é, mesmo assim, exato, né, cara? Exatamente, exatamente. Tipo... Porque assim, a galera pira nos personagens, né? Sim, sim. É só ver quanto mangá hentai da Morgan existe nossa, no mundo, cara, tá ligado? Nossa, realmente, cara. É bizarro. Mas a maior parte da galera conhece a Morgan como atriz pornô, não? É, tipo, é aquele desenho que, tipo, vejo sempre, sempre lá pela... É, exatamente. Cara, vai no Google e digita, tipo, Morgan Darkstalkers, tá ligado? É? Desliga o filtro. O filtro, acabou. O primeiro acabou, então, já é ela cara. Muito pesado, assim. É, muito louco. Que é bizarro, assim. Então, talvez essa decisão de meio que deixar o bagulho aberto, a porteira aberta, assim, seja um reflexo disso, talvez. E, tipo, é, a gente quer que vocês botem ordem nessa merda, sabe? É, faz sentido. Faz sentido. Mas então, e pior que assim, aí a gente tava pensando justamente nessa coisa deles comprarem, né? Tipo, e se eles de fato, tipo, a decisão for, tipo, ah, foda-se, vamos vender. Uhum. Tipo, vamos agora, esquece tudo, vamos vender tudo isso daqui, foda-se. Uhum. E aí as empresas começam ou a pegar, como aconteceu com a THQ, né? Que cada um sucateou um pedaço ali. Um né? Ou, tipo, vender pra alguma grande empresa e tudo mais. Aí a gente podia botar os nossos chapéus de... Papel alumínio? Não de papel alumínio, mas chapéus outro chapéu. De... Outro chapéu, de especulação, entendi. De especuladores, uh-huh. Para imaginar como seria o futuro da Capcom se ela fosse comprada. O que vocês acham? Cara, eu acho que ele só tem que... vende... devolve os jogos da Clover pra galera que era da Clover, tá ligado? Sim. Pega Devil May Cry, Viru Fujou, o Okami, God Hand. Pode crer. Dá pra Platinum Games, tá ligado? Tipo, devolve pra eles essas coisas, deixa eles tocarem, saca? Tipo, pra mim já tava bom. Já tava legal. Pode crer. Eu já ficava feliz com esse esquema, assim. Pode crer. Muito sinceramente. Mas ia ser engraçado ver, por exemplo, sei lá, a Nintendo comprando a Capcom, então, assim, né? Então, essa coisa que eu tava brisando também, cara. Acho que, tipo, quando o Foco menciona pela primeira vez que ele estava à venda, tipo... A primeira coisa que a gente falou foi, tipo, pô, imagina se a Nintendo pega e compra a Capcom, tá ligado? É uma brisa. Eu acho que se comprassem, ia ser interessante que, tipo, talvez eles conseguissem gerenciar melhor as franquias deles, tá ligado? Tipo, ah, isso sim. Botar mais em xeque ali, tá ligado? Saber trabalhar isso melhor. Porque se é uma coisa que a Nintendo sabe, manja de franquias que milenares. Trabalhar tá a marca, né, cara? É. Porque, assim, a Nintendo é um bagulho meio nazista, assim, com marcas, assim, e tal, né? Exatamente. Os caras, tipo, tem um bagulho muito bem definido. Regime fechado, pois assim, é, né? Cara, e trabalha o bagulho. É. Com certeza. E, tipo, ia dar uma valorizada muito, muito grande nas marcas da Capcom. É. Ao mesmo tempo, né, o que a gente tava falando é que ia ser complicado, por exemplo, como talvez a Nintendo administraria sei lá, algumas franquias como Street Fighter. É, não, total. Uhum. Street Fighter na mão da Nintendo ia ser peculiar, tá ligado? De repente tá o Ryu lutando contra o Mario. Tá ligado? Isso ia ser muito doido, cara. Acho que no máximo eles iam botar o Ryu no Smash Bros. No assim. Smash Bros. Nossa, certeza, isso ia ser bem louco, cara. E, tipo, beleza, tá ligado? É. Fazer tipo um Pocket Fighter 2, assim. Mas eu acho que isso também não é. É, porque seria da Capcom e tudo. Eu acredito que a Nintendo, sei lá, manteria o nome da Capcom, tá ligado? Uhum. Mas imagina se fosse só pra Nintendo, de repente. Street Fighter, agora só para só o Wii. Só pro Wii U, tá ligado? Ia ser bem curioso. Ia, assim. Ia deixar muita gente muito puta. Cara, ia. Ia deixar muita gente, ia deixar muito, muita gente puta. Muito puta. Isso ia ser bizarro, muito, cara. Com certeza. Isso é engraçado, cara. Mas e que mais? E se fosse qualquer. Mano, eu tava pensando. Não ia ser tão ruim e tudo mais. Aí eu lembrei que a Microsoft comprou a Rare, né, cara? Nossa, sim, verdade. E aí a gente lembra muito bem o que aconteceu com a Rare, né, cara? Nossa, cara. O que aconteceu com o Banjo, né, cara? Nossa, o que aconteceu, Banjo. Cara... Tudo bem que são empresas bem diferentes, né? A Rare... Não, sim, claro. Com certeza. Não tem nem um pouco da tradição a capa. Mas, cara, o que aconteceu, né, cara? Pois é, cara. Que aqui foi horrível, né, cara? O Banjo... Cara, aquele... Aquele Banjo que saiu do 360 é tão triste. É triste, cara. Tipo, é um jogo triste. Você joga chorando. Você sente a tristeza, assim. Do Banjo. Ele olha pra você e você vê que ele tá mal. Ele fala, tá na bad. Me mata, por favor. Me mata, por favor. Me mata agora. Agora. E é bizarro porque você joga ele e nos loadings tem umas mensagenzinhas engraçadas. Uh-huh. E todas elas têm um tom meio apologético, assim. Tipo, me desculpa por ser assim, tá ligado? Cara, me perdoa, tá ligado? Cara, umas brincadeirazinhas autodepreciativas, tá ligado? Sim, sim, sim, sim. Horrível, mas com um fundo de verdade, assim, sabe? É bem triste. E é bizarro, e é triste mesmo pra caralho, porque, tipo, eu lembro que, pô, o primeiro Banjo-Kazooie pro 64 foi o mais próximo de drogas que eu cheguei quando era moleque, tá ligado? É, cara. Tipo, eu acho que foi a minha primeira experiência psicodélica, se pá, tá ligado? Nossa, aquilo era bizarro, era muito louco. Tinha umas coisas com olhos gigantes, cara, assim, era né? Era animal, velho, aquele jogo era do caralho. É, então certamente não seria uma boa ideia passar isso pra Microsoft. E, cara, e agora Conker, né, cara? Estão matando Conker também, nossa, né? Aquela entrada do Conker na E3 lá foi triste, cara. Aquilo, parece que eles não estão ligados, né? Tipo, não é possível que vocês nunca ouviram ninguém reclamar da forma que vocês trataram os personagens da Rare. Tipo, ou eles estão ligados, eles estão um pouco se fudendo. Tá ligado? É, cara. Que eu acho que é mais provável, assim. É mais provável que sádico, filho da... Eu acho que sim, cara. Eu acho que, tipo, esse tempo todo fazendo Kinect Sports sim, se cara. Fudeu com o cérebro dos caras, assim, sabe? Cara, eu acho que a real é que, meu, a Capcom, quando for vendido, tinha que ser pra... Tipo, ou pra Nintendo ou pra alguma outra, alguém do Japão, tá ligado? É, tradicionalmente isso seria muito difícil. Tinha que estar no Japão, tá ligado? Fazer tipo um merger, assim, tipo, um bagulho, imagina tipo um Capcom Square Enix, assim, tá ligado? Mano. Cara, mentaliza um Square Capcom, tá ligado? Você tá ligado que isso é tipo, apenas o único... E poderoso monopólio dos RPGs, cara. Sim, cara. O único. Deu one. Não, e foi único, cara. Eu ia poder lançar um jogo de luta decente, né, cara? Tipo, sim. Não fosse esse fucking Tobal e essas porras. Nossa, cara. Nossa, até gozei um pouquinho agora, cara. Oi? Até gozei um Tobal pouquinho agora. Tinha Tobal e tinha aquele outro lá que eles pegaram e botaram o Cloud e o Sephiroth. Air Guys. Isso. É, pode. Que é horrível esse jogo. Horrível. É uma merda. É uma bosta, mas ia ser animal se isso acontecesse. Imagina, cara. Tipo, o Cloud de personagem animal, secreto, cara, do Street Fighter, era alguma. Nossa, isso ia ser animal, cara. Eu acho que ia ser louco. A Capcom tem que ficar no Japão, cara. Tem que ficar no Japão, certamente. Se algum americano comprar a Capcom, vai ficar uma bosta, cara. Essa é a grande real, velho. E a Sony? O que será que a Sony ia aprontar com a Capcom? Cara, eu acho que a Sony ia tratar bem a Capcom, porque a Sony sabe lidar muito bem com esse lance de... manter uma empresa fazendo o que ela sabe fazer de melhor, sabe? Tipo, a Sony ia catar a Capcom e falar, ó, continua fazendo o que vocês estão fazendo. Ah, tipo, faz isso, tá ligado? Vamos dar um estoque aqui. Organizar e deixa eles fazendo o que eles sabem fazer, assim, tá ligado? E a Sony é uma empresa japonesa, então é assim, também, teoricamente, casa, né? É um bagulho que fica em casa, daria certo. Uhum. Em teoria, pelo menos. Mas acho que seria interessante, assim. Mas eu acho que... Cara, eu gostei da minha ideia de Square. Eu quero voltar pra essa ideia. Eu não tinha pensado nisso até agora, tá ligado? Eu gostei dessa ideia. Eu quero que essa realidade exista, entendeu? Eu quero que isso aconteça. Cara. Imagina, tipo... Cara. Tantas possibilidades, cara. Breath of Fire. Sim, cara. Sim? Sim. Apenas sim. Jesus Cristo, cara. Suikoden é de quem? Suikoden é da Konami. É da Konami. Aí outra, né? Capcom Konami daria certo também. E é engraçado, porque eles são. E aí eles têm mentalidades bem similares, assim, tradicionais, zonas e tudo mais. Às vezes até. Tanto que dá pra confundir, às vezes, algumas coisas, né? Sim, tipo, franquias deles. Talvez eles seriam. Eles são quase irmãos, assim. São, cara. Ou se fosse tipo um non-Capcom, tá ligado? Non-Capcom também. Esse também rola. Seria uma união interessante também, eu acho. Bandai Namco. Cara, bota, tipo, a equipe do Street Fighter pra fazer o jogo de luta de Dragon Ball, tá ligado? Imagina. Nossa. Daí finalmente ia ter um jogo do Dragon Ball de luta. Finalmente ia ter um jogo de Dragon Ball decente, tá ligado? De luta, assim, tá ligado? Nossa, que animal, cara. Capcom fica no Japão, tá ligado? Pensando bem, tá ligado? Junta bem. Com outra publisher, assim, third party, que eu acho que vai ser sus, assim. Fusão, mano. Fusão é isso. Eu acho que uma fusão ia cair bem, assim. Ia cair bem, viu? Sinistragem, velho. Verdade, né? Porque, cara, por que todas as fusões fizeram bem pras empresas, cara? Meu, a Square, hein? Fez bem pra Square, fez bem pra Enix, fez bem pra Namco, fez bem pra Bandai. Fez, tá ligado? É verdade. Fez bem pra todo mundo. Fez bom pra todo mundo, tá ligado? É engraçado, né? Fez bem pra Eidos, quando a Square comprou a Eidos, fez bem pra Eidos. A Eidos nunca teve tão boa, cara. Ele só lança um jogo bom agora, cara. Cara, se passa uma grande possibilidade, acaba com pegar e fazer uma merger com alguém ali. Cara. Faça com a Square. Ei, seu Capcom. Isso. Pensa nisso, cara. Manda e-mail pro seu Square, pro seu Enix, e fala... Please understand, considere isso, entendeu? Chama o Fukuyama lá, que é brother nosso já, tá ligado? É, tipo isso. Falou. Cara. Pensa nisso, cara. Me liga. Me liga. Cara, Eu vou ir pra igreja, eu vou começar a ir pra igreja. É tão sério. Isso tá me fazendo. É, não, é sério. Eu acho que a gente deve terminar nessa nota alta. Assim, vamos. Claro. Então tá, então vamos. A gente vai ficar deprimido. É, cara, pensem nisso, vamos sonhar. Tá bom, tá bom. Beleza? Gostei desse clima. Eu estou feliz. Vamos pra próxima. Tia volta, até daqui a pouco. Com volume no máximo, um brinde, eu insisto. Mas valeu um minuto comigo. Chama suas amigas, faz valer um minuto comigo. Eu lutei pra chegar no melhor estilo, sem vacilo, rolê de bandido. Navio Pirata 23 de volta para continuar falando de jogos, mas não para falar de quem faz os jogos, mas de falar de quem joga os jogos. Yes. No caso, nós. Eba. Eu gosto de falar de nós. O que é que nós estamos jogando nessa semana? Ouvi dizer que temos zumbis. Várias fitas. Né? Falar em zumbis, temos zumbis. É isso. Cara, literalmente o único jogo de zumbi que importa, cara? Exatamente, é o único jogo decente de zumbis na face da Terra, cara, que é a temporada 2 do Walking Dead, cara. Eu estive jogando esses dias, cara. Pode crer. Aliás, não acabei, eu joguei o primeiro episódio da segunda temporada, acho que um mês retrasado, se pá. E, bom, posso falar que eu fiquei chocado. Fiquei brutalizado. Eu acabei aquele episódio e falei, eu preciso sentar no cantinho e pensar no que acabou de acontecer. Pode crer. Ficar comer um sanduíche embaixo de chuveiro, assim. É, chorar e perguntar pra Deus por quê, tá ligado? Porque, nossa, foi pesadíssimo. E daí... Tá em qual episódio agora? Agora tá no terceiro. Terceiro. Daí eu baixei os outros dois essa semana. E... Só que eu não acabei ainda. Parei na metade do segundo, se eu não me engano. Uhum. E, cara... Que nem o Foco acabou de falar, cara. É o único jogo do zumbi que importa, cara. É, essa cara. É a grande verdade, velho. Tipo, é do caralho. Esse cara do Telltale humano demais, velho. E tá mó drama. Como é que tá o clima, cara, assim? Cara, tá pesadíssimo. É que agora eles estão... O que acontece? Na primeira temporada era focado no Lee, né? O negão. Uhum. E o relacionamento dele com a Clementine. Os spoilers, hein? Cuidado, hein? Não tem spoiler nenhum. É focado no Lee e o relacionamento dele com a Clementine, né? Pode crer. E daí mostra ele ensinando a Clementine um monte de coisa, isso aqui, lá, lá. Na segunda temporada é focada na Clementine. Uhum. Daí você vê ela crescendo, tipo, e logo no primeiro episódio você vê justamente essa destruição da infância da mina, tá ligado? Tipo, ela deixa de ser uma criança e passa a ser um adulto de, tipo, 9 anos de idade, 10 anos de idade, tá ligado? Pode crer. Eu acho engraçado que eles conseguiram mudar detalhes até, tipo, no olhar dela, assim, tá ligado? Tipo, sério? Do primeiro a nuance, assim, sim, de... Sim, da primeira pra segunda temporada, tipo, na primeira temporada tinha aqueles olhão de criancinha, assim. É, né? tipo arregalado, é, assim. É, tipo, feliz e vendo coisas legais em tudo. Na segunda temporada, tipo, mano, a mina tá Rambo no primeiro Rambo, tá ligado? Caralho, tipo, velho. Tipo, First Blood, assim, tá bizarro, cara. E Walking falar, Dead, cara, First Blood. Cara, a Clementine, tipo, acho que é uma das minhas personagens femininas de videogame favoritos de todos os tempos, cara. Essa mina é foda, velho. Ela é muito, muito foda. Na primeira temporada ela já era bem foda. É. Agora ela tá ficando mais foda ainda, cara. Animal. Tipo, ela manda muito. Tipo, ela cuida de grupos inteiros, tá ligado? Ela é uma criança de 10 anos de idade, saca? Tipo, pode crer. A mina é foda, é muito foda. Louco. Caralho. Telltale mandando benzaço, né, cara? E aquela velha fita do Telltale, né? Tipo, point and click modernão e tal, tipo, enfim, bonitão. Os caras fazendo o que eles fazem de melhor aí. Falando nisso, vocês viram o preview do jogo da Telltale do Borderlands? Não. Eu vi os screenshots, né? Cara. E o que você achou? Cara, é que eu sou suspeito de dizer porque eu tô pagando um pau pra Telltale há uns 2 anos aí, tá ligado? É foda a Telltale, né, cara? Então eu acho que os caras vão mandar muito bem de novo, tá ligado? É, né? Acho que os caras vão mandar, ainda mais que eles mantiveram o design do jogo original, do Borderlands, né? Pode crer. Eu acho que eles chamaram a mesma galera que fez as artes e tudo mais e, tipo, eles mantiveram aquele estilão cartunzão do Borderlands e tudo mais. Pô, parece que vai ser do caralho, velho. Parece que vai ser bem do caralho, que eu acho que é pré os dois jogos, se eu não me engano. Ah, pode crer. Se eu não me engano, tem que... É tipo prequel? É, eu acho que é. Eu acho que é tipo um prequel. Não, é porque... Não era entre o primeiro e o segundo jogo? É. Eu não lembro agora. Eu não sei, agora eu tô em dúvida agora que você falou. Não faço a menor ideia, depois tem que dar uma olhada. Enfim, é porque vai ter o prequel mesmo, é alguma coisa, tá ligado? É porque vai ter tipo o Borderlands prequel. É pre-sequel. É, pre-sequel, isso, exatamente. Pre-sequel. Ah, não, o pre-sequel é entre o 1 e o 2. E o Tales from the Borderlands é antes do primeiro, se não me engano. É isso, deve ser isso. Ok. É isso aí. Tanto que eu vi screenshots, tem o Zero, tem um monte de outros personagens do primeiro, assim. É verdade, verdade. E... Mas o Zero é do 2. Ah, não, Zero, o outro ninja do primeiro. O Mordecai? Isso. O passarinho. Isso, o passarinho. Passarinho. Ah, o cara do passarinho lá. O passarinho. É que nem quando as pessoas me criticam quando eu falo que o personagem é boneco. Eu acho animal o que você fala. Boneco. Sério, eu acho animal. Eu acho muito da hora. Eu acho animal. Não dá. É um boneco, porra. É um boneco, só que é tipo digital, mas é um boneco. É, caralho. Lógico que é um boneco. Você não está errado, cara. Que boneco que você escolheu no Street Fighter? Qual que é o boneco que você joga? Fiz um boneco no Final Fantasy lá. Exato, cara. Nossa, boneco, porra. Lógico, cara. É, um boneco dando Hadouken. É, caralho. Exato, 100%. 100%. Somos todos bonecos. Apoiamos boneco, cara. Apoiamos boneco. É. O que me emenda numa das coisas que eu estou jogando. Fala em boneco. Que é Final Fantasy XIV Realm Reborn, que é o MMO de Final Fantasy. Ah, e, pode louco, crer. Cara, e tá em promoção no Steam, tá em promoção, tá R$30 no Steam. Eu vou comprar, mesmo que eu não tenha um computador. Cara, tá valendo muito a pena, assim. Eu joguei muito MMO na minha juventude, assim. Nos tempos áureos. Mas, cara, fazia tempo que eu não pegava no MMO. E esse aí tá muito bom, assim, a ponto de eu considerar realmente pagar pra jogar mais dele, assim, tá ligado? Porque ele é um MMO muito da hora. Mas antes de começar a falar dele, provavelmente dita, eu quero dizer que hoje, eu comprovei que sim, é verdade e aconteceu. O quê? Porque eu criei uma boneca, uma elfa, tá ligado? Sei. E veio o cara me oferecer coisas no jogo. Não, cara. Eu juro por Deus, cara. Caralho. Eu achava que era mentira até acontecer comigo, por sabe? Por quê? Tipo assim, AIDS, eu só achava que era com os outros. Agora é comigo. Caralho, e, velho. E tipo, eu tava lá, nesse jogo tem um esquema que você pode fazer várias classes com personagem só. Certo. Sim, você troca a sua arma, ele troca a classe e reseta o nível. Tá. Então você meio que começa um outro personagem do zero, como se fosse isso. E eu tava jogando de arqueiro, eu resolvi fazer Conjurer, que é uma classe que vira White Mage. Pode crer. Que é pra ser healer. E aí eu tava lá jogando sozinho, fazendo umas questzinhas e tal, não sei o quê. E aí colou um cara do meu lado e começou a me curar. É tipo, o cara, você se importa se eu ficar te curando? Eu, tipo, não, tá ligado? Cura aí. Beleza. Eu acho que isso foi um chaveco. Tipo, beleza, jogando minhas magiazinhas, tá, não sei o quê. Falei, se você... Não. Aí o cara me curando, ele mandou um friend request. Beleza, vou aceitar. vou ficar aqui. Você se importa se eu ficar aqui te ajudando? Não, de boa, pode ficar. Só um detalhe, qual que é o seu username do bagulho? E onde você tá jogando? Eu tô jogando no servidor. No PC. Hã? No PC. Mas na verdade, não importa onde você joga, os servidores, todas as versões conversam entre si. Tá. Então cada um pode jogar num console e todos eles podem jogar juntos. Que animal. É um servidor centralizado pra todo mundo. Que mas seu username é unissex ou ele é... Não, ele é feminino. Ah, tá, entendi. E é uma elfa negra de cabelos brancos e tal, e esbelta. Ó, da hora. E aí, porque a minha ideia é que eu queria fazer uma artista marcial mulher, tá ligado? Só que aí eu mudei de ideia, comecei a fazer um monte de outras classes, não sei o quê. E aí eu desencanei. Mas enfim. E eu tava lá e o cara me mandou um friend request. Eu falei, vou ficar aqui, mas ó, o que você precisar, pode pedir pra mim que eu te ajudo, tá? Olha só. Ó, beleza, tá ligado? Aí ele, vou ficar aqui. Você pode, se eu for te seguindo? Eu, tipo, me sinto meio estranho te seguindo. Não, mas, hahaha, sabe? Não, tudo bem, não tem problema. Falei, você tá jogando sozinha? Você tem amigos, não sei o que? Falei, tô jogando sozinha e tal. Tem um pessoal que joga comigo. Não, eu tô aqui com o meu namorado. Mas tô jogando sozinho por enquanto. Bom. Não, porque eu tenho uma guilda. Você quer convite pra minha guilda? Não, obrigado. Frankly, I'm number two in my guild. Eu posso convidar você se eu quiser, tá ligado? Não, obrigado. Eu jogo com o pessoal, não sei o quê. Muito bom, né? Tipo, o cara me oferecendo uns bagulho. Tipo, se quiser eu posso te dar um dinheiro depois, assim, né, pra te ajudar, tá ligado? Ô, louco. Não, por enquanto eu tô sozinho, eu tô de boa. Não, tudo bem. Mas, cuidado com o pessoal que fica oferecendo vaga em guilda. Que tem uma galera que fica só explorando o jogador, não sei o que, pedindo pra você, fica farmando dinheiro pra eles, tá? Falar, as guildas confiáveis são tal, tal e tal, a minha guilda é confiável, se você quiser eu te convido pra ela, não sei o que. Eu tipo, caralho. Que cara chato. Agora você sabe como a mulher se sente, né, cara? Na balada, tá ligado? Agora você sabe como é na balada, é exatamente isso, agora, cara. Agora eu sei. Só que não, só é o cara que... querendo te curar, tá? Só que... exatamente. Curar significa passar a mão na sua bunda. Exato. Então, eu posso passar a mão na sua bunda? Não, ele nem pergunta, tá ligado? Ele nem pergunta, exato. Mas enfim, fora isso... Né? Vamos educação. Cara, é um meme muito legal porque ele é um meme que não tem... tipo, Uma coisa que me fez gostar muito de WoW é porque ele não tem enrolação, tá ligado? Certo. Pode crer. Porque eu joguei muito Ragnarok. Ragnarok, sem começar de uma classe bosta que só tem um ataque... E tipo, de ficar 3 anos jogando até ganhar, poder fazer alguma coisa. É, Falcão, a gente teve uma curta experiência de Ragnarok, cara. Lembra que a gente jogou? Sim, foi tipo, horrível. Que, 2, 3 semanas. Assim, a gente falou, mano, chega. Não. Justamente por causa disso, porque, mano, a gente não chegava em lugar nenhum, cara. Tava batendo em caranguejos com um pedaço de pau, tá ligado? E, tipo, e no WoW, assim, você começa de guerreiro, você começa com uma armadura, uma espada e com umas skills de guerreiro. Você começa de mago, você começa com, tipo, um roupão, um cajado e umas magias, tá ligado? E no Final Fantasy não só é a mesma coisa. Quando você tem uma flexibilidade muito foda entre as classes. Então você pode fazer o que você quiser, a hora que você quiser. É só você, tipo, jogar até um certo nível, fazer umas quests e você pode abrir qualquer classe que você quiser e trocar a hora que você quiser, tá ligado? Que louco. Então você isso. pode experimentar várias coisas com um personagem só. Entendi. Sem enrolação. Pô, isso é muito legal. E você pode jogar muito sozinho esse jogo, que é, pra mim é ótimo. Legal, cara. Porque, sério? Assim, sim. Isso é ótimo. Assim, louco, você tem cadê vários Steam aqui? Milhão Steam. De missões que você pode fazer sozinho. Pode crer. E o esquema de fazer raid em dungeon também você faz sozinho. É mesmo? Entendi. Porque funciona como? Você se cadastra num bagulho que acha grupos. Sei. Então o sistema procura grupos fechados de 2 DPS, um healer e um tanque. Mentira. Quando ele forma o grupo, ele fala, ó, a gente achou um grupo pra você. Você quer ir pra dungeon? Quero. Ele te teleporta pra dungeon. Você faz o bagulho, velho, e quando acaba, ele te teleporta de volta pra onde você tava. Que do caralho, então, assim, velho. Você não precisa interagir com ninguém, tá ligado? Pra jogar em grupo. É só colar, fazer o seu negócio e vazar. E vai ir embora, saca? Que animal, nossa, velho. Cara. Então ele é um jogo que você pode jogar, tipo, ele inteirinho, toda a quest principal, sozinho. A não ser que você seja um personagem feminino, cara. A não ser que você seja uma boneca. Uma boneca, um boneco feminino. Tá boneca feminino. Interagir com chavequeiros curandeiros, cara. E então, assim, ele é um jogo que, assim, muito que, tipo, sem boost, tá ligado? Certo? Sim, sim. Ele facilita muito você fazer o que você quiser. Você não precisa ficar esperando, não precisa ficar interagindo com outras pessoas. Ele é um jogo ótimo pra quem não gosta de pessoas. Essa é a verdade. É um MMO pra quem não gosta de pessoas. Olha, pode crer. Isso é pra mim, cara. Isso é exatamente. Sem contar que ele é muito bonito e muito fácil de jogar e tem jogabilidade muito boa. Então, assim, tô curtindo muito o Final Fantasy XIV. Muito mesmo. Louco. Pô, agora até eu fiquei muito curioso. Bacana, né? Animal. Louco. Animal. E que mais você tá jogando, moça? E, cara, essas últimas semanas eu conquistei o sonho do PS4 próprio. Aê, sempre importante. E aí um amigo meu me emprestou o Infamous Second Son. Pode crer. Que é bem bacana. Eu sempre gostei muito de Infamous. Tudo que GTA me enche o saco, Infamous me diverte. Uhum. Pode porque, crer. Porque, tipo, eu não tenho paciência pra GTA, assim. Tipo, pode crer. Não tenho paciência. Mas eu curto muito Infamous. E, cara, esse aí tá bem legal. Os poderes são legais. A história tá legal, apesar de eu não ter curtido o plot twist no finzinho do jogo, assim. Uhum. Achei ele meio sacal. Mas, como assim, a maior parte dos plot twists. Mas, assim, os poderes são legais. Que o personagem principal, ele tem poder de fumaça. Na verdade, sim, ele não tem fumaça. O poder de fumaça. Ele a gente também tem o poder de fumaça. Cara, como... assim, o personagem principal, ele tem o poder de absorver os poderes das pessoas. Então, tá. Rola um bagulho. Entendi. No começo do jogo, que assim, fumaça. Tem um transporte de... tá tendo um transporte de conduits, que são os caras com poderes desse mundo. Certo. E rola... O camburão bate perto da cidade desse cara. E ele vai salvar um cara, e sem querer ele encosta nele e absorve o poder de fumaça do cara. Entendi. E aí rola todo um lance que os conduits são vistos como terroristas, eles são presos, e rola todo um lance de preconceito meio X-Men e tal. E basicamente uma mulher que é da delegacia de contra X-Men, sei. Ela tem poderes, ela tem poder de concreto. E ela, tipo, ela meio apavora a sua vila de indígenas. E aí, tipo, caraca. Ela faz crescer uns concretos na perna da galera, assim, tipo, nossa, cresceu, tipo, umas farpas de concreto na perna da galera e todo mundo começa a morrer, assim. Caralho! Basicamente. Caralho. E aí o moleque vai pra cidade, vai pra Seattle pra caçar essa mulher e absorver os poderes dela pra voltar e curar o povo dele. Saque. Basicamente a história é essa. Que fita! E aí, nessa jornada, ele tem os poderes de fumaça, tem poder de neon, que é, tipo, correr super velocidade, soltar uns laser. Pode crer. Que poder de fumaça? Ele pode entrar por... Não é isso que vocês estão pensando. É sim. Da fumaça, tá ligado? Ele pode entrar por dutos e, tipo, viajar. Ele se transforma em fumaça e viaja como fumaça, tipo, em forma de fumaça. Que louco. Ele tem uns tiros de fumaça que atordoa a galera, tá ligado? Pode crer. Tem bomba de fumaça que deixa a galera meio atordoada. Pode crer. Tem uns poderes assim. Louco. Aí tem um poder de neon, que você tem meio que uns tiros de sniper de laser, assim. Oh. Ah, da hora. E você corre super rápido, deixando um rastro de neon, assim. Isso daí, eu vi as fotos que fizeram. Porque tem aquele modo de fotografia, sim, né? Sim. E aí dá pra você fazer umas fotos e tal. Uhum. Meu, porque é muito bonito. É bem legal, cara. É bem bonito. Tem o poder de vídeo, que você pega com um... Tipo, o cara que tem o poder de vídeo... É um nerdão que joga MMO e ele invoca anjos e demônios vindo de TVs, assim, tá ligado? Caralho, que louco, cara. E aí você tem o poder de ter asas de anjo de vídeo, assim, com efeito de vídeo. Nossa, que tipo, da de hora. Efeito de estática de vídeo, tá ligado? Tipo, um bagulho meio... É mó arte da hora, né? Sim. Bem pensado. É da hora, é artisticamente muito da hora. Que pode crer. E aí você pode ficar invisível e invocar uns anjos pra atacar o cara e distrair os inimigos pra você chegar por trás e matar ou subjugar os inimigos. Caralho, que da hora. É bem legal, assim. E o poder de concreto que você pega eventualmente no fim do jogo e tal. Entendi. Que você, tipo, ganha, faz uma armadura de concreto e sai, tipo, correndo e atropelando tudo, como se fosse o Coisa, tá ligado? Caralho. É bem da hora. E dá pra você misturar poderes, tá ligado? Não, você não pode misturar, mas... Você usa um de cada vez. Um de cada vez. E é um negócio que tem um aspecto tático, porque assim, não é que você seleciona o poder que você quer na hora. Tá. Você tem que absorver a matéria-prima desse poder pra poder trocar o poder. Tá. Então tá. Você tem que ir pelo cenário meio que descobrindo onde você pode absorver cada coisa. Entendi. E aí, tipo, você andando e absorvendo, usa, anda, absorve outra coisa e vai usando e tal, não sei o quê. Que brisa, cara. Então é bem legal. É um jogo bonito pra caramba. E, cara, tem poderes legais. É uma experiência bem, bem bacana, assim, que... Tipo, fritei, eu terminei o jogo em 3 dias, assim. Caralho. Tipo, joguei muito, assim. Que animal. Vale a pena. E tem o ARG dele, que é o Paper Trail. Ah, é um bagulho que você faz missões no jogo, você coleta provas, manda pra um site, e aí no site você meio que tem que fazer vários puzzles, e você resolve os puzzles, destrava uma pista nova, e você volta pro jogo, faz uma missão no jogo. Que da hora. Você destrava coisas novas, vai pro site, faz coisas novas, coisas no site. E são uns puzzles bem legais. Que da hora. Que completam coisas de história no jogo. Entendi. Então é legal pra você ir explorando mais a história e tal. Entendi. É bem bacana, assim. Eu ainda não terminei o Paper Trail, porque você faz uma missão durante o jogo, mas o resto das missões você só destrava depois que você termina o jogo. Ah, entendi. Então eu tô nessa agora, assim. Saquei. Então, mas cara, vale muito a pena. Nossa, então tem coisa pra fazer depois quando eu termino, né? É, então. Isso é sempre tão bom, né? É, sim. Então, cara, Infamous Second Son tá bem, bem legal, assim. Da hora. Bem da hora. Interessante. E vocês tiveram uma experiência de Xbox One, né? Cara, então, pois é. De Xbox One. Pois é, a Microsoft mandou um Xbox One pra gente testar lá, por conta da Red Bull lá, em casa, né? E aí a gente tava pirando muito, né, no Xbox One. Watch Dogs. A gente jogou um monte de Watch Dogs, né? Mas porque, tipo, eu peguei... Pra ver qual que era. Pra ver qual que era o que a gente tinha pego agora há pouco. E, mano, Watch Dogs... Né? Ó, os cachorros meio... Como a gente falou, acho que recentemente no podcast, é meio... Assassin's Creed 1, assim. Bom, podemos esperar pelo 2. É, o 2 vai ser muito louco, é isso que a gente pode falar sobre Watch Dogs. E usar o Xbox One, assim, então, cara. É isso que eu ia falar. Antes, a gente... Uma coisa que foi mais engraçado foi, de fato, poder falar com o console. Pode parecer besteira, mas, cara... Eu juro pra você que eu gostei disso. Realmente foi uma experiência interessante. E foi útil pra mim alguns dias, assim, só tipo de fazer as coisas. Tipo, sei lá, eu tava arrumando a casa e eu falava só, em vez de ter que pegar o controle e fazer alguma coisa, eu falava, sei lá, não tava no Netflix, eu falava, ah, faz tal coisa, vai pro sei lá o quê, faz tal coisa. Tipo, eu tava, sei lá, arrumando a casa, cozinhando. Uhum. Não precisa do console te ouve, assim. É, tem suas praticidades. Tem praticidade, é interessante isso, assim. E também serve pra impressionar os seus parentes, né? Tipo, olha, se liga aqui. Olha o futuro. Tá? Olha aqui, tia, como é que faz, ó. Você acende aqui e de repente, tipo, você fala, oh, acende tal coisa e tal. Aí ela, tipo, nossa, que da hora. É animal, cara. É muito legal, isso é muito legal. É o mais próximo que a gente chegou de computador? Computador. Faça tal coisa. De verdade. É que assim, eu nunca tive aquele Siri lá da Apple, que eu não sei se é muito útil. Mas juro que foi... assim, faz sentido, assim, um bom design, assim, sabe? Pode crer. Mas, além disso, uma coisa que eu gostei bastante do Xbox One é que eu achei ele bem rápido nessas últimas atualizações. Uhum. E o design dele é muito bonito, cara. O design da interface dele é muito foda, cara. O controle dele cara. É do caralho, cara. E o controle dele é animal. É do caralho. Tipo, eu juro, ele é bonito de ver, assim, tipo, a interface eu ficava só passando nos menus e olhando, assim, porque é bonito, tipo... Tá tudo de bom gosto, assim, sabe? Sei. É muito legal, cara. Animal. Isso eu gostei muito, assim, de verdade. Foda. Mas é uma... sei lá, né? Você tem, por exemplo, do PlayStation 4, tem um monte de coisa mais, acho que, aparente, assim, mais de ferramentas aparentes, uhum. sabe? O do Xbox One, o que eu acho que, apesar do design ser muito bonito, as coisas ficam um pouco escondidas só. Sei. Uhum. Sabe? Uhum. Quando acontece isso, tipo, tem tanta coisa, mas, tipo, ele, o console meio que esconde um pouco. Sei. Mas, enfim. Se exibir, tá ali. Ele é um trambolho também, então, mano, não recomendo, tipo, você... dar um rolê com ele, tipo, ah, vou lá pra casa dos amigos botar, tipo, mano, é ridículo. Chama um amigo pra colar na sua casa. Daí. Chama um amigo pra colar na sua casa, é muito grande. E... Eu sei que você quer falar do Forza, cara, pode tá falar. Tá bom, vai, posso? Pode. Falcão, normalzão. Vai começar muito a sessão. Normal. Caras, eu tenho que falar que eu passei altas noites jogando Forza Coach Sport. Forza Coach Sport 5. Que... Ele é tão fanático que ele fala Forza, não Forza. Forza. Forza. É um sintoma grave. Grave. É, pesado. E, cara, nossa, é muito legal, cara. É muito da hora. É porque eu curto muito essas coisas, entendeu? Fogão entrando nos Estados Unidos. Eu juro, eu passei, eu acho que uma hora e meia, assim, assistindo o Fogão jogando Forza, tá ligado? Tipo... Não faz nada pra mim. É, tipo, sei lá, cara. Tipo, eu achava engraçado que eu olhei o Fogo tava em estado de transe, tá ligado? É, não tava? Aquela música tranquila de fundo e tipo os carros. Né? Tipo, cara... Mas, mano, olha a vista. Não, mas, cara, sabe o que acontece? Eu juro pra você que é uma sessão de relaxamento, cara. Forza é tipo música da Enya, tá ligado? Tipo, é música New Age, assim. É, cara, é tipo New Age, cara. Juro pra você. Você entra num transe, assim, ó. Você fica tipo, ah, nossa, e você só fica concentrado em fazer a curva do jeito certo, aproveitar o máximo de velocidade, sabe? É isso que você ficou preocupado. Então, o Foco, ele chegou naquele ponto de fanatismo de carro que me preocupa, que é quando ele começa a falar sobre carros e velocidade de um jeito poético, tá ligado? Quando chegou nesse ponto, fica preocupante, tá ligado? Sim. É, cara, sim. Eu curto. É preciso de uma intervenção, né? Intervention. Focão, estamos aqui, seus amigos e familiares. Força demais. Mas, não, eu juro. E assim, uma coisa que é interessante também do Forza, mas num sentido mais técnico, é o lance dos gatilhos que vibram, então, cara. Eu joguei o Forza na BGS do ano passado. Sim. Eu fiquei muito impressionado com a vibração dos gatilhos. É muito na aceleração bom. E na freagem legal, e tal. Cara. É muito legal. Isso eu achei. Isso realmente me impressionou. Demais. Pô, sério, eu quero isso em todos os jogos, assim, pode botar. É muito, muito foda. Legal. O Watch Dogs também, quando você fazia também tudo, tipo, vinha tudo... Era muito legal, cara. É muito legal. Inclusive, eu acho o controle do Xbox melhor que o do Play 4. É? Acho. Acho ele... Esse bagulho da vibração do gatilho, a própria ergonomia dele, a textura, é assim, então, não sei o quê. O controle do PlayStation, no geral, ele ficou meio obsoleto, aquele design ali, tá ligado? Tipo... Uhum. Isso porque Xbox... eles mudaram bastante até, sim, né, mas pro mas é que desde o Xbox 360, do Xbox, sei lá, tipo... Ele encaixa na mão, tá ligado? É, sabe por quê? É a diferença da história dos controles deles, tá ligado? Tipo, o 1 começou com... Sempre foi um sucesso. O primeiro DualShock era tipo, nossa, maravilhoso, fantástico. O primeiro controle do Xbox era uma bosta. Era uma merda. Era horrível. E aí eles falam, não, velho, a gente precisa fazer uma coisa boa. Assim, eu prefiro o controle do Play pra coisas específicas. Sim. Tipo, jogo que usa muito botão. Os bumpers, assim. É. Eu acho os bumpers do controle do Xbox muito... É difícil de alcançar com o dedo, assim. Os de cima, o 1, né, o LB e RB, eles são ainda bem... Mesmo no Xbox One... Os gatilhos são ótimos. Os gatilhos adoro gatilhos. É, exatamente. Os gatilhos do Xbox são foda. Assim. Mas o bumper ainda é meio... Mas enfim. Tá aí, né? Tá aí. E uma outra... E o resto a gente quase nem jogou, né, Daniel? Não, jogou pouco o Rise, jogou nada do Tycoon. Ah, eu terminei o Rise. Terminou, né? O que eu achei interessante do Rise é que é, tipo, é uma fase só, repetida 8 vezes. Assim, sem brincadeira. Mas o que eu acho realmente... O que eu achei da hora do Rise é que, tipo, é muito bonito, cara. Eles souberam aproveitar mesmo o jogo. É bonitão, né? O jogo é realmente bonito. E é, tipo, tem uma cadência legal, assim, de, tipo, um ritmo legal de... uma dinâmica de jogo muito legal, assim. É legal jogar, sabe? Assim, tipo, você meter os golpes certinho, assim. É da hora. É da legal. Hora, e é bem violento. Então, né? É sangrentão, quem... né? Pra caralho, cara. Então, pra quem curte, é louco. E foi basicamente isso. Teve uns outros jogos lá que tinha disponível também, inclusive o Dead Rising 3, né, que a gente tava falando. Mas no pau no cu do Dead Rising 3. Pau no cu do Dead Rising 3, cara. Tipo, foda-se isso, cara. É jogo tipo meia hora e ficou por isso, né? Mas enfim. Maravilha. Maravilha, então é isso, estamos jogando essas paradinhas aí. É isso que jogamos. Vamos fazer mais uma pausa imaginária. Sim. E já voltamos com aquele momento. Eu trago a noite no melhor. Eu trago a noite no melhor. Eu trago a noite no melhor. Eu trago a noite no melhor. Navio Pirata 23 está de volta. Com aquele momento. Aquele. Aquele. O único. Momento. Tengo sangue. Yeah. Ô louco. Que é aquele momento em que eu tento trazer fatos interessantes, chocantes e... Mastodônticos. Mastodônticos. Por que não mastodônticos? Que não, é? Lógico. Daquele arquipélago que a gente gosta tanto. O arquipélago japonês. Não é? Maravilhoso arquipélago. Eu amo arquipélagos. Antes de mais nada, quer dizer, primeiro, uma notícia rápida. A gente falou daqui em outro programa passado... Do autor do Yu Yu Hakusho, certo. Que ia voltar sim. A publicar pode o mangá Hunter x Hunter dele e tal, tá, que ele tinha ficado 2 anos parado. Sim, sim. Ia voltar agora, voltou. Acho que ele fez uns 2, 3 episódios e vai tirar o. Outra vai tirar. Cena. Vai nem parar mais inteiro, um cara. Pouquinho. Sério, como cara? Assim? É sério? É sério. É piada isso? É sério. Mano, esse cara tem um sério problema de preguiça crônica, tá? Não, qual que é o problema dele, cara? Eu não sei, ele é muito preguiçoso, cara. Caralho, certamente, cara. Ele só falou, ó, galera, semana que vem não vai ter, mas eu volto na outra, hein? Quero ver se ele vai voltar na nem outra. Nem fudendo, cara. Ele é muito, é um preguiçoso filho da puta, nossa, cara. Nossa, realmente, cara. Muito. Mas, muito bom. Bem. Vamos ao assunto principal de hoje. Qual foi o maior, tipo... Tempo que ele já ficou fazendo tempo que ele ficou fazendo. Assim, tá. Quantas edições ele fez... Na sequência. Ah, eu não sei agora, cara. 3 semanas. Eu não sei quantas, mas ele, tipo, ele faz vários hiatos, assim, vários. Meu Deus. O tempo cara. Todo. Que medo, cara. Assustador. Mas, enfim. Acontece que essa semana foi anunciado uma dupla de mangás, né? Pode crer. Do gênero BL, que é a abreviação para Boys Love. Que é meio que o mangá em que garotos... Se amam. É, como diz o como nome. Sugere o título. Às vezes tem putaria, às vezes não tem putaria. Às vezes é só um romance, uma coisa bonita, simpática. Pode crer, tal, pode crer. Poética. Entretanto, essa dupla de mangás tem a ver com romance e veículos. Ah. Né? é uma minissérie. Pra quem gosta de Forza. É uma minissérie de 2 volumes chamada Zoko. Em que o primeiro. É falar do romance de um rapaz com uma motocicleta. Opa! É o cara, tipo, amando uma motocicleta. É uma motocicleta, mas é uma motocicleta com um rosto de pessoa. O quê? É. Deixa eu ver isso. Tem foto. É um rapaz. Nossa, que coisa escrota, cara. Vou tentar dar uma aumentada. Nossa. Na A gente certamente vai botar essa imagem nessa foto. Uau, isso é bizarro. Isso é bizarro, cara. Isso é bizarro. Ele é um cara que é uma moto. É, tipo, em vez de ter o farol da moto, é uma cabeça de ser humano, assim. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E ele age como ser humano e fala e tal, não sei o quê. Não, cara. E é uma história de amor entre uma pessoa normal e um homem em motocicleta. Não, normal ele não é muito, tá ligado? É que ele tá assustado. Ele tá tipo, oh, meu Deus, você é uma moto, mas é um homem? Porra, né? ainda bem que ele tá assustado, nossa, né, cara? É, pô, isso mostra que algum pouco de normalidade ele tem. Esse é o primeiro volume. O segundo volume é de um cara com um carro. E o carro tem uma cara também? Tem uma cara também. Tem a foto? Tem foto? Não, tem, só tem a capa do mangá, mas não tem o carro. O carro em si. Em si. Meu Deus. Que perturbador isso, cara. Cara. Esses 2 volumes vão ser lançados no Japão em julho. É o que a gente sempre fala, né? Não sejamos também fiscais de punheta, né? Não, óbvio. Se o cara curte uma moto com um cara que bizarramente com um ser humano inserido dentro dela... Por exemplo, aquela capa do CD do Lady Gaga. O primeiro volume vai ser lançado em julho, 1º de julho. O segundo vai ser em 1º de agosto. E vai ser celebrando aí o amor entre homens... E máquinas. E homens máquinas. Homens máquinas. Meu Deus, que bizarro. Lembrando que o Japão já produziu, tanto em forma de mangá quanto de jogo, já contou histórias belíssimas do romance entre meninas com pombos, com cavalos, com alpacas e com sushi. Então, sério? Sim, com sushis? Com sushis. Em que cada rapaz é o equivalente a um peixe. Que coisa, cara. Eu sou perplexo. Que coisa, cara. Nossa, que fascinante isso, eu diria, cara. Nome, sou surpreso, cara. Qual é o nome? Zaku? Zoko. Não, Zoko. É. Exatamente. Zoko. É que é eu acho que o perturbador, parabéns, nesse caso, Zoko, não é o relacionamento homem-máquina, e sim a máquina em si. Não, não tem. Não, com certeza. A foto do cara, máquina, é bizarro. Velho. Exatamente, cara. É meio perturbador, é, isso, cara. A pessoa, máquina, é estranha. Eu acho que seria mais normal se fosse apenas uma moto normal, tá ligado? É, exato. Tipo, ele amando uma moto. Da hora. É, eu vou ler isso daí, é, tá ligado? Tipo a mulher que é apaixonada pela Estatua da Liberdade, né? Uhum. Pode crer. Uhum. Pode crer. Eu sei. Eu fico meio surpreso. Amor entre homens e homens-máquina. Maravilha. Olha só. De novo, mocinha, vocês no surpreenderam. Excelente. E a gente vai fazer mais uma pequena pausa rápida, relâmpago, e volta para a outra parte mais deliciosa do Navio Pirata. Oh, da hora. Eu tô vendo grana, esses caras curtem, tão vivendo grande, eu quero parte do lucro. Crocante por fora, cremoso por dentro, derrete na boca, são as perguntas e os comentários. Ou pode ser esse maravilhoso prato que estamos, né, estamos comendo aqui. O prato do romance do Falcão. Romance com morangos. Nesse intervalo, a gente visitou a Roma Antiga e voltamos com o prato do romance aqui, né? Que tem palmito, azeitona, morango, queijo, uva. E uvas. E queijo. E romance. Só faltou chantilly. Só faltou chantilly e romance. Faltou pra querer seduzir a gente. Não, faltou o Arkelly, pode crer. Mas muito bem, né? Estamos aqui. Falcão, comentários. Quer fazer as honras da pergunta certamente, da semana, certamente. Por favor? Faça elas. Visto que o Daniel está morrendo. Estou aqui, podre e doente. Muito bem. Primeira pergunta é do Renan Leite. Qual que era o Super Sentai favorito dos amigos? Eu sou um cara tradicional, gostava bastante de Changeman, cara. Changeman era louco, velho. Eu gostava bastante de Power Rangers, mas Changeman, né, cara? Changeman tinha uma parada, ele, né? Acho que ele foi o primeiro que apareceu aqui, não foi? Foi. O Changeman me pegou de jeito quando apareceu, assim. Eu curti bastante. E você é um cara mais Power Rangers, assim? Eu sou um cara mais Power Rangers, assim. Que eu devia ser tradicional também. Com é, cara, cara. Power Rangers é super tradicional. Mas é porque era engraçado, de certa forma, assim, sabe? Sim, cara. Mas era muito bom, eu gostava. Jesus do poder. Sim, cara. E você, mocinha? Cara, dos que passaram aqui no Brasil, acho que é Changeman mesmo. É. Porque é muito... Na verdade, cara, eu acho que eu prefiro Flashman do que Changeman, na verdade. Porque Flashman tinha um elemento mistério, tipo, ah, quem é o pai de verdade? Ah, é verdade, tinha mesmo. Porque, tipo, eles são crianças que foram raptadas, como diria a introdução do programa. Cinco crianças foram raptadas e levadas para o planeta Flash. É. E após 20 anos... Caralho, é, e aí chega uma certa parte do arco da história que eles falam, o cara, tipo, tem um cientista. Tipo, ele é o pai de um de vocês, mas qual que é? E tipo, rola o lance eles tentarem descobrir quem é o filho do cara. E é a Amarela. Ah, só que quando eles descobrem, spoiler, mas tipo, é uma série que passou há 30 anos, tá ligado? Pau no cu. Quando eles descobrem, eles também descobrem que como eles passaram muito tempo no planeta Flash, eles não podem ficar muito tempo mais na Terra, eles têm que voltar pra lá. Oh, então, tipo, rola um drama de que há reencontro, mas a gente tem que ir embora. Meu pai, mas não! Não! Mas é animal, o Flashman é foda pra caralho. É verdade, o Flashman era bem louco. Mas acho que de todos, assim, do mundo, eu gosto muito de Dairanger, que é um Sentai de 93, que ele é todo temático de Kung Fu e coisas chinesas e tal. Sério? Que é muito louco. Animal. Tipo, cada membro luta um estilo de Kung Fu diferente e tal. Animal, e velho. As coreografias de luta são bem da hora. Assim. Não, eu lembro que tinha um clone de... Era um clone meio de Power Rangers, tipo, americano, eu acho. Sei. Que tinha, passava no SBT. Vocês lembram disso? Do SBT? Hã? De futebol americano? Isso que não, não, de futebol americano. De futebol americano. Super Sentai de futebol americano? Não. Mas você lembra como que era, assim, o visual dele? Cara, era... Quantas pessoas eram? Então, eu lembro que tinha uns caras que... os poderes deles eram tipo de bichos, assim. Tipo, um cara era um touro e eles tinham uma tatuagem na mão, assim, ó. Caralho. Aí eles viravam... Não assim, era tipo Jovens tatuagem. Tatuados de Beverly Hills? Se pá. Acho que era isso, né? Jovens tatuados de Beverly Hills, isso é uma coisa? Sim, é uma Sim, coisa. É uma coisa. Existe? Eu acho que era isso mesmo. Acho que era adolescentes tatuados de Beverly Hills. Era uma coisa assim. É. Era uma coisa assim. Era uma coisa assim. Juro. É real. Com medo. É real. Com medo. Muito bem. Faça uma pergunta. Próxima pergunta. Daniel Miranda Marques. Qual é o jogo mais guilty pleasure dos bucaneiros? Sempre perguntam isso pra gente, né? É? Galera, curte essa safadeza. Eles gostam de humilhar a gente. É, então. Vocês sabem que é uma bosta e mesmo assim gostam pra caralho? O meu, por exemplo, é o incrível Pepsi Man do PlayStation 1. Pepsi Man é fantástico. Nossa senhora, cara. Pepsi Man. Tenso, hein? Caceta. Ah, cara, que... lembrar agora. É, que pergunta difícil, cara. Eu, de vez em quando, entro numas de entrar num... Eu entro numas de daqueles games mobile com... que não vão a lugar nenhum, aí eu fico eu quero fritando também, neles, é. Assim. Tipo aquela Candy Crush, assim, Jetpack Joyride, assim, isso, sabe? Jogo do biscoito, tá ligado? É, Candy Crush, né? Não, Candy Crush, o jogo do biscoito. É o Cookie... Cookie whatever. Cookie something. Clicker? Clicker. Isso, Cookie Clicker. Cookie Clicker. É, Daniel gosta. Eu lembro que eu vi Falcão jogando essa porra durante 3 semanas. É, aí isso eu falei, assim. Ah, o Cookie Clicker e o Candy... Como é que é? O Candy... Candy Quest? Não lembro. Eu acho que era isso. É, tipo... De ficar plantando doce, colher isso, doce. Isso. Eu não conheço. Né? Eu lembro que quando eu me esqueci, eu decidi entrar e jogar o Candy Clicker, o Cookie Clicker, e, mano, fudeu meu cérebro durante 3 dias. Tá? É foda. Acontece. Siga adiante. Próxima pergunta do Ricardo Filho. Acham que nos dias de hoje pode surgir um outro vilão com o nome de Satã? É verdade, cara, né, cara? Jaspion, né? Satã Ghost, cara. Do Satã Ghost. Eu acho que hoje em dia é bem improvável, infelizmente. Eu também acho. Infelizmente. É bem difícil, cara. Hoje é mais engraçado como parece que ficou mais púdico, né? As coisas. Mais, cara, nesse sentido, cara. Inclusive, tem um dos Kamen Riders antigões, na década de 70, começo da década de 80, tem uma organização malvada que chama Satã. Uhum. Mas aqui os japoneses não estão um pouco se fudendo pra essas Eles paradas. Eles estão cagando, tá? Assim, né? Tem honestamente, o Senhor Satã do fucking Dragon Ball. Tem o Senhor Satã. E tem o Senhor Mantor do Diabo do Lion Man também. Ah, é verdade. O Japão é black metal pra caralho. Cara. Essa é caralho. Real, essa é grande real. Marcos Soares, se vocês pudessem escolher entre não sentir nada nunca mais e sentir tesão o tempo todo, qual seria a escolha de vocês? Eu acho que sentir nada nunca mais, cara. Porque sentir tesão o tempo todo vai chegar uma hora que... Vai querer morrer, tá ligado? É verdade, cara. Ou sair, tipo, enrabando todo mundo na rua, assim, tá ligado? Chega uma hora que tipo, vai ser horrível, tá ligado? Tipo, provavelmente no primeiro... Não, assim, ou você vira aqui o mestre Zen, que, tipo, concentra a energia do tesão em, tipo, uma grande queda de energia em uma vez só, tá ligado? Ou você vai querer enrabar todo mundo na rua o tempo todo. É verdade. É verdade, vai ser foda isso. Você só deve encarar esse desafio se você for, tipo, uma pessoa muito centrada nas suas faculdades mentais, assim, tá cara. É, eu não sei, eu acho que eu optaria por não sentir nada nunca mais, cara. Ah, cara, eu acho que eu viveria perigosamente e sentiria tesão o tempo todo. Ficaria assim, ó. Tesão! Life is a party! Todas as primeiras 2 horas, depois eu quero morrer! Exato! Me matem, por favor, corta o meu pau! Bom, qual seria a escolha de vocês? É isso, então. Acho que é isso. É essa, né? Tudo bem. Diogo Tamashiro, qual é a carta de Magic que vocês acham mais legal e por quê? O Capeta da Charneca, por causa do nome. Capeta da Charneca. Porque ele chama Capeta da Charneca. Caralho, é verdade. Só por isso. Cara. O Mussa responde por mim, cara. Tá isso, tá isso que precisa. Ó, o Saga mandou uma pergunta aqui triste, hein, meu? Saga. Saguinha da deprê, velho. Saga tá precisando de um abraço. Ele mandou aqui, Saga Kazama. Preciso de dicas pra vida ser menos merda. Tô cansado de trabalhar e dormir e a vida adulta é basicamente só isso. Drogas, cara. Drogas, cara. É isso, por isso que essas pessoas usam drogas, entendeu, cara? Tipo, qualquer droga. Não precisa ser, tipo, maconha ou ácido ou whatever. Bebe um café, tá ligado? Um café. Joga um videogame, entendeu? Mas drogas. Drogas, cara. É pra isso que serve, cara. Tipo... Infelizmente, a vida... Você não acorda todos os dias de manhã com um unicórnio chupando sua rola, entendeu? Tipo, Aliás, é dificilmente isso acontece. Aliás, é muito difícil quando acontece isso. Então, pô... Faz sentido. Drogas. Muito bem. Felipe Nucky. Mussa, como funciona o processo de tradução dos animes e tá? Quando isso vira trabalho, fica igual a trampo de jornalismo? Digo, na hora de fazer X trabalho... Ah, de lazer x trabalho, de lazer versus trabalho. Sim. Ah, sim, porque a gente reclama, né, muito. Sim. Cara, mas eu acho que como a gente não precisa analisar criticamente aquilo que a gente tá fazendo, sim. Meio que não pega esse ranço da coisa, né? É. Como você tá só traduzindo o texto, você tipo, é legal, sei lá, você tá pensando que você tá possibilitando que mais pessoas possam curtir aquilo que você curte, assim, tá lendo, nesse sentido. Né? Isso é legal. Um homem honorável, cara. Então, acho que é bacana isso. Honorável e man. E o processo, cara, não é nada assim. Você recebe os episódios e o script, às vezes, com antecedência, e tem um programinha que te ajuda a você traduzir as coisas, né? Qual que é o nome desse programa? Ah, eu não lembro agora o nome. Mas um programa que a extensão dele é ponto S. Ah. Tipo ponto ASS, assim. S. Sério? É, sim. Que demais isso. Mas, e é isso, é um programa bem prático e é basicamente isso. Você vai, roda aquele pedacinho do script, traduz, passa pro próximo, roda aquele pedacinho. Calcrados, por acaso? Não. Acho que é Virtual Sub, acho que chama. Coisa assim. E é bem susto, assim. Você recebe material com antecedência, faz... E aí, geralmente, quando a gente trabalha com uma equipe de três pessoas, né? Que é o tradutor, um revisor ou editor e um controle de qualidade. Pode crer. Então, passa pelo tradutor, passa pelo revisor, passa pelo controle de qualidade, e aí fecha e vai pro sistema. Entendi. Basicamente isso. Loucura. Bacana. É. Bacana. Muito bem, próxima pergunta do Ives. Ives. Aquele que é Aguiar. Se vocês tivessem uma espada incrível foda, que nome dariam pra ela? Sua mãe. Tripas. Cara... Espada Incrível Foda. É um bom nome para uma espada. Espada Incrível Foda vai, mais 5. Exato. Vai, Espada Incrível Foda. Ia ser louco. E certamente as pessoas iam ficar, tipo... Elas iam, pelo menos... Na hora, elas iam saber sobre o que se trata aquela espada, né? Isso é importante. Sim. É, muito bem. Daniel Miranda Marques mandou mais uma. Mussa, tô indo pro Japão em janeiro. Qual o rolê mais bizarro que rola de fazer? Cara, é ir em algum dos cafés temáticos. Que tem lá, tipo, o café de gato, o café de coruja, o café de Gundam, o café de menininhas vestidas de armadura de samurai, tá ligado? Que da hora. Vai em algum desses cafés escrotos e vai lá e... Vai naquele que as minas te tratam mal, cara. O café que as minas te tratam mal, sabe? Isso é engraçado. É, vai num desses rolês, assim. Eu diria pra você ir no Festival da Fertilidade, onde tem pintos gigantes e tal. Mas ele é em março, se eu não me engano, então você teria que ir especificamente em março. Pode crer. Mas um desses rolês, assim. Pode crer. Muito bem, Gabriel Crispino. Depois de todo esse tempo, as super promoções do Steam ainda têm a mesma graça? Ou vocês acham que com o tempo vai perdendo a graça? Além disso, já compraram muitos jogos ou nem? Cara, eu acho que tem graça, né? Sei lá, é legal você alimentar o seu instinto capitalista selvagem. E comprar coisas que você não precisa por um preço ridículo só porque tá barato. Cara, tá ligado? Enquanto estamos falando, eu estou aqui comprando Final Fantasy XIV. Então, gostaria de falar. Pois é. Acontece. Mas eu acho foda que hoje em dia a liquidação do Steam ela é mais um evento memético de internet do que uma simples liquidação certamente. De coisas, tá ligado? Certamente, é mais a vibe de você curtir o evento liquidação, assim, do que você realmente só ter produtos mais baratos para comprar e tal. Certamente, sim. Certamente. Muito bem. O Ricardo Ferreira aqui mandou uma pergunta polêmica. Ele mandou assim, qual é o lado de vocês? Phil Fish versus YouTubers. Bom, contextualizando aí, né? Pra quem não sabe, rolou essa semana, né? Foi na semana passada. Semana passada. O Phil Fish, que é o criador daquele ótimo Fez, ele falou... saiu uma notícia sobre o PewDiePie, né? Que é um youtuber super famoso nos Estados Unidos e tal. PewDiePie é o canal... Tirando os canais oficiais, os agregadores de conteúdo do próprio YouTube, ele é o canal mais acessado, tem mais assinantes do canal inteiro, assim. Caralho. De todo o YouTube. De todo o YouTube. Isso é tipo a grande coisa. Ele é o Lorde do YouTube. Ele é o Lorde do YouTube. Lorde do YouTube. E aí, enfim, ele falando que ele ganha 4 milhões por ano. 4 milhões de dólares por ano. De renda e tal. E aí o Phil Fish... saiu das profundezas do seu buraco que ele estava foi se autoexilou, né, da sociedade gameística, as costeletas de Asimov ali. Exato. e do Twitter também. Aí ele voltou só para falar que na real esses YouTubers a todos aí deveriam pagar pros desenvolvedores, para as pessoas que fizeram os jogos que eles tanto falam, né? Que eles fazem no coisa e tal, como se fosse uma questão de direitos autorais e tudo. E ele falou que os youtubers são piratas. É. Que é pirataria o que eles fazem. Isso é pirataria o que eles fazem, que é bem pesado, né? Pois é. Cara, eu acho que o Phil Fish é um cara que fez um jogo excelente e que fala muita merda. Muita merda. Exato, cara, o Phil Fish fala muita bosta. Ele podia muito ficar calado, assim. Pois é, então, isso que é complicado, assim. Ele tem uma opinião, beleza, tal, só que não, isso... Sei lá, é meio ofensivo ele falar um, esse tipo de coisa ainda, é muito ofensivo. Ele deveria pensar antes de falar, cara. Essa é a grande real. Pois é. Cara. E olha que ele tava parado, ele não tava sem fazer nada, ele foi lá pra falar tipo, sobre isso. Ele voltou pra internet pra falar isso, xingaram ele pra caralho, ele apagou os tweets e trancou o Twitter dele de novo. De novo. Tipo, voltou pra penumbra. É, voltou pra escuridão, pra caverninha do Phil Fish. Mas enfim, é isso, né, basicamente. É, cara, ele não, sei lá, eu entendo que assim, a questão de direitos autorais, de fato, é uma das questões mais importantes do século XXI, a gente ainda tem muito pra discutir sobre isso, mas certamente, tipo, ele compreendeu, acho que errado o que os youtubers fazem em si, assim, tipo, é, sei lá, é estranho, é a mesma coisa que, sei lá, é estranho, não é, cara, é tá errado. Cara, falar que youtuber... Tá, é pirata e fere direitos autorais. É a mesma coisa dizer que um jornalista de isso. games, por usar um jogo para fazer review, é pirata e isso, fere exato. Direitos autorais. É, exatamente. É essencialmente a mesma coisa. Exatamente. Então, cara, isso não faz o menor sentido. Nenhum. Sinceramente. Nenhum. Também acho. Muito bem. Vinícius Cipolotti mandou outra pergunta aqui. Colegas de pilhagem, tem algum canal de YouTube que vocês acompanham religiosamente? E tem algum jogo, HQ, série, filme que mudou de algum jeito a maneira de pensar de vocês? Puta, aí, canal de YouTube eu não acompanho nenhum religiosamente. Não, cara, falar. Eu vejo alguns de vez em quando. Eu acompanho alguns, assim. É. Eu acompanho o Epic Name Bro, que é um cara que faz muita coisa de Dark Souls. Pode crer. Eu acompanho o Maximilian, que é um cara que faz muita coisa de jogo de luta. Acompanho o How To Basic, que faz uns vídeos escrotos que não fazem sentido. Pode crer. Tá ligado qual que é o do How To Basic? Não. Que é um cara que faz uns vídeos em primeira pessoa, ensinando tipo, how to make, sei lá, um... Como, tipo, como convidar uma mulher para sair para jantar, tá ligado? Pode crer. Aí ele mostra ele andando pelado pela cozinha, tipo, jogando ovo numa boneca da Barbie, jogando ela na privada, tá ligado? Coisas assim, tipo, é muito all over the place o meu gosto de YouTube, assim. Pode crer. Mas e de... Jogo, HQ, série, cara, que mudou a maneira de certamente pensar? Certamente os livros do Kurt Vonnegut mudaram o meu jeito de pensar e de ser, assim, cara. É? Teve uma influência foda na minha forma de encarar algumas coisas, assim. Pode crer. Pode crer. E vocês? E o The Wire mudou bastante coisa pra The mim, Wire sinceramente. The Wire foi insanidade. Eu, tipo, ver as coisas sobre esse ar analítico, assim, de, tipo, de entender fatos e causas e, tipo, consequências, sabe? É uma série que rende, né? Tipo, mesmo a gente tem assistido há 2-3 anos atrás, tipo... Tem muitas coisas que você vai ligando com essa série, tá ligado? Tipo, coisa da vida real, assim, é muito interessante, meu. É, então... É, e você, Daniel, além de The Wire? Puta, HQ, deixa eu ver. Cara, Scott Pilgrim mudou bastante assim o jeito que encara. O Hellboy, coisas, você sabe? Falou, né? Hellboy pra caralho também, cara. Scott Pilgrim e Hellboy foram dois pontos de mudança, assim. De mudança, né? Assim, na minha percepção de quadrinhos, assim. Acho que Scott Pilgrim, pelo uso desenfreado de referência sem parecer um imbecil, tá ligado? Tipo, você pode fazer isso. É tão difícil, né, cara? Então, você pode fazer isso sem parecer um babaca prepotente, tá ligado? Uhum. Fora que você pode fazer isso de uma maneira que enriqueça o universo que você tá desenvolvendo ali, tá ligado? Total. Sim, sim, total. E Hellboy, sei lá, cara, tipo... Acho que foi o primeiro quadrinho de terror que eu li que eu falei... Caceta, velho, tipo... Isso é louco, tá ligado? Tipo, é terror, mas ao mesmo tempo nem tanto, tá ligado? Tipo, não sei, por algum motivo clicou no meu cérebro, assim. Um quadrinho que eu curto pra caralho, tá ligado? Pode crer. Cara, um quadrinho que me marcou muito foi o Marvels. Qual que é? Que é aquele do... Puta, dizendo pra um cara que fez Reino do Amanhã também, da DC. Puta, eu sou péssimo com quadrinhos da DC. Da cara, o Marvels é uma série de 4 volumes que ele meio que reconta as origens do universo Marvel. Sob um olhar... Tipo, sob o olhar de um fotojornalista. Que tá meio que cobrindo os acontecimentos, tá ligado? Ah, pode crer. E é bem foda. É muito foda. Eu lembro disso daí. Cara, é uma história que tanto ele quanto o Reino da Manhã, que também é fantástico... Reino da Manhã é meio que fala sobre heróis da DC clássicos velhos que voltam por, tipo, porque a galera nova tá fudendo com tudo. Pode crer. Meio que o Superman volta, ele vira meio que um tirano, assim, tá ligado? Sério? Reino da Manhã é animal. Que doido, é cara. Muito foda. Da hora. É, acho que esses dois quadrinhos também é meio que me impressionaram muito, assim. Cara, Cowboy Bebop e Ghost in the Shell mudaram bastante pra mim, cara. Tipo, é? Percepção das coisas, tá ligado? É, não, Evangelion pra mim foi tipo. Evangelion pra você foi pode crer. Foda. Pode crer, pode de ruptura. Né? Foi eu, tipo, uou, isso existe. É. Que animal. Próxima pergunta. Próxima pergunta é do Arthur Eloy. Mesmo vocês estando trabalhando em diferentes sites, ainda vai rolar aquele encontro casual na BGS? Dessa vez eu não atrapalho nenhuma entrevista, prometo. Verdade, o nosso Arthur Eloy entrou, trombou a gente na BGS, justamente na nossa maior entrevista, né? Que foi a do... do Seth... Nossa, é verdade, o Seth Killian. Do Seth Killian. É verdade, ele trombou a gente justamente quando a gente tava entrevistando ele. Qual que bloqueou a entrevista de vocês? Pois é, mas não, certamente fomos na BGS sim esse ano. Né? E claro, na pior das hipóteses, a gente... Mesmo se a gente não for na BGS, a gente marca alguma coisa pós-BGS, né? Sim, tá ligado? Sim, sim. Exatamente. Vai, sempre rola festinha, umas festinhas, uns bar e tal. A gente faz alguma coisa assim. Demorou. Yuri Ortin Elsti Bileski. Eu gosto de ler o nome inteiro dele, porque sim, vai indo e chega no Bileski, tá ligado? É tipo o epitoma do bagulho. Ele mandou aqui. Tudo bem com vocês? Tudo. Minha pergunta padrão. Estão curtindo algum tipo de leitura no momento? Livro, HQ, whatever. Grande abraço e bons ventos. Muito obrigado. Cara, no momento, pior que não, viu? Eu preciso... Puta, tô sem meu livro agora. Cara, no momento eu tava lendo só o Rei de Amarelo, que é o livro que eu recomendei na semana passada. E tô lendo... Porra, esqueci o nome do... É um livro do Kurt Vonnegut que eu não tinha lido ainda, que eu esqueci o nome agora. Cat's Cradle. Pode crer. Uhum. Que pode é bem crer. Bom também. Cara, eu estou indo no eterno rumo de terminar Cosmos, né? Que eu nunca termino. maldito Cosmos do qual é o nome dele? Do Carl Sagan. Então é isso, mas eu sempre leio. Sempre tá na mala esse livro. Louco. Eu tô sem ler nada por enquanto. Ricardo Andrade mandou a próxima pergunta. Vocês têm algum sonho profissional? Tipo, escrever um livro, trampar em algum lugar específico, coisas do tipo? Cara, já tá indo já o sonho, né? É. Profissional, grande parte. Mas sim. Ah, escrever um livro ia ser legal. Vai ser da hora escrever um livro. Sonhos criativos, né? Eu tenho sonhos já há bastante tempo, tanto de escrever um livro, tanto que, tipo, eu já tenho meu argumento escrito e bem definido já. Parei pra realmente escrever o livro. Quanto pra fazer, tipo, quadrinho estilo mangá, assim, e tal. Uh-huh. Pode crer. Porque eu sempre... Fui fissurado e, cara, toda vez que eu paro, sento, eu tenho uma ideia, tipo, escrevo ela e tem várias ideiazinhas guardadas, assim. Cara, se tem alguém que merece escrever um mangá, é você, cara. É verdade, moça. Você merece esse tipo de coisa, cara. Eu quero muito, cara. Queria muito. Tenho várias ideias escritas já, na verdade. Cara, meu sonho de criação é provavelmente fazer um quadrinho de terror, assim, cara. Ou qualquer coisa de terror, cara. Jogo, quadrinho, whatever. E o jogo, eu também tenho várias coisas de jogo escritas já. Ai, só falta começar a fazer. É verdade, tá, cara. Eu queria muito fazer um jogo. De verdade. Inclusive, eu tenho um jogo de nave que tá, tipo, muito... Só falta, tipo, é isso, então vamos fazer, tá ligado? Tipo, sim, o plano dele tá pronto já. Tipo, no pode papel crer. O jogo tá pronto. Sim, sim, sim. Muito bem, muito bem. E, pô, valeu pelo abraço aí também, né, Yuri? Pô, você... Muito obrigado. Grande cara, grande cara. O próximo é do... Outra pergunta do... Não, esse Augusto... é o do Ricardo... Confundi as pessoas. Ricardo Ferrari. Augusto Ferrari. Pessoal que pega uma criança só pela zoeira. É foda, louco. Qual foi a coisa mais impressionante que vocês presenciaram ao vivo? Eu já vi um Fusca voando. Você tem que explicar isso direito. Nossa, depois, cara, como assim você viu um Fusca voando, cara? Eu queria ver um Fusca voando. Nunca vi um Fusca voando. Eu nunca voando. Vi um Fusca voando, cara. Nem eu. Sem drogas? Nem sem drogas. Sem nada? Caralho. Onde você tava, cara? Cara, a coisa mais impressionante que eu já presenciei ao vivo... Eu tava pensando isso esses dias, eu nunca vi nada, tipo, muito, tipo, um desastre, assim, tipo, uma... Nem a coisa que eu vi impressionante, que na verdade não foi impressionante, foi, tipo, meio que surpreendente pelo alto grau de foda-se do cara, que uma vez eu tava dirigindo pela Paulista, e lá tinha um cara completamente nu andando pela Paulista, tá ligado? Tava pelado, peladão, assim, tipo, não é que ele tava, tipo, peladão gritando e abanando os braços, ele tava andando, normal, pelado. Apenas. Tipo, na Paulista, num rolê. Pode crer. Na Paulista, assim, eu falei, caralho, ok. Cara, acho que uma das coisas impressionantes que eu vi... Um dia eu tava andando de carro com um camarada acho que lá perto da 9 de julho, ali perto da Avenida Tiradentes. Pode crer. E aí na entrada de um dos túneis que tem lá, tinha uma van capotada pegando fogo. Caralho. Ah, eu sei. Já pegou fogo na frente de casa, cara. É verdade, pegou fogo na frente de casa. Não, mas cara, é engraçado ter perguntado isso, mas porra, sinceramente, um dos dias mais bizarros da minha vida foi no ano passado, no dia 17 de junho. Caralho. Quando rolou os negócios da polícia aqui na Paulista. Da manifestação. As manifestações lá na... Meu, cara, que eu encontrei o Daniel com a perna sangrando, tipo... Caralho. Isso foi muito doido, assim, tipo, ver aquilo e aquilo acontecendo e todo mundo fugindo e as pessoas, tipo, não, vamos fazer tal coisa, blá, blá, blá, e todo mundo se unindo e a polícia correndo, tipo, isso foi foda. Pode crer. Bem bizarro. Próxima. Yay. Ronaldo Campello. Comprei o Dark Souls, o primeiro, na Summer Sale. Mussa. Quais são as dicas para um iniciante? Ô, Mussa, você vai abrir um hotline de Dark Souls, eu velho. Eu vou, cara, eu vou. Você vai ter que abrir um hotline de Dark Souls, cara. Hot Mussa. Dicas. Jogue, jogue cego. Tipo, jogue não, cego? Não, não veja, não leia nada sobre o jogo antes de jogar, assim. Sim. Tipo... e não se prenda a, tipo, a uma classe. Não tem classe melhor, não tem nada melhor, tem o seu estilo de jogar. Então não procure muitas dicas e vá na fé, assim, siga o seu coração. Luciano é mestre. Luciano é mestre. Muito bem. Jéssica Pinheiro, faz tempo que ela não mandava pergunta. Ficou, tá sumida. Pois é. Vocês prefeririam ser um incrível ninja sucessor do Tokaguri ou um guerreiro celestial criado por Edin para exterminar o mal da galáxia? Ninjas, cara. Cara, considerando que o sucessor de Togakuri é o Jiraiya, ele é um ninja de armadura vermelha brilhante que anda de carro, tá ligado? Exato! Um tipo, Monza! Isso parece um Monza, tipo, ele é o ninja menos stealth, tipo, do mundo. Porém, tá ligado? Ele é o ninja mais pimp que existe. Exato. A armadura dele tipo, é um bling gigante. Exato, cara. Puta, é verdade, cara. Cara, cola as missões de Lamborghini, tá ligado? Cara. Muito louco. Por outro lado, isso. O Jaspion tem um robô gigante, então é difícil a decisão. Mas acho que ninja ainda. Ninjas, cara. Ninja. Muito bem. Elzio Perazini Neto. Se vocês tivessem um dicionário ilustrado personalizado, quais figuras estariam representando? Personalidades de preferências reais ou não? As palavras cretino, otaku, zoeira, chapar. Se quisessem adicionar algo a mais, fica a gosto. Ó, pergunta complexa, hein? Porra. Difícil. Cara, um dicionário ilustrado de pessoa... Cretino, cara. Acho que cretino eu botaria aquele cara que o Stallone cobra e enfia a faca logo nos primeiros 15 minutos. Sim, cretino. Que ele é claramente um cretino. Ele é um cretino. Inclusive, é vocalizado especificamente que ele é um cretino. Sim, aquilo eu diria que não só é um... Aquilo sim é um dicionário visual, porque é audiovisual. Sim, justamente. Otaku. Puta, cara. Sei lá. É uma palavra engraçada. Você que é mais do meio, moço. Uhum. O que você acha dessa palavra? Cara, eu acho que ela é meio depreciativa, assim, pra ser bem sincero. Porque a raiz dela é um lance depreciativo, na verdade, né? O otaku... Sim, literalmente, otaku é um dos jeitos que o Japão tem de dizer casa. A palavra casa. Pode crer. Também se fala otaku. Quando você fala... Em japonês tem muito disso de você usar palavras diferentes quando você fala uma coisa num termo neutro, quando você fala que a coisa é sua, quando você fala que a coisa é de outra pessoa. Pode crer. Então otaku é quando você fala que é uma casa de outra pessoa. Sei. Então, na raiz do termo, o otaku é um cara que é tão, tão vidradão numa coisa que ele é incapaz de sair de casa. Tá ligado? Sim, entendeu? Sim. Tem essa conotação. É pesado, né? É meio pesadinho. É tipo um loser, assim. Tipo um loserzão, assim. Hoje não se usa mais ela exatamente com essa conotação, mas ela carrega um pouco de termo pejorativo, assim, então. Eu acho, assim. Eu acho. Eu não sei quem eu colocaria no verbete otaku, assim. O Phil Fish pode ser um talvez, otaku. Talvez, ele é um otaku. O Phil Fish de vestido de Pikachu. Isso, pronto. Esse é o otaku perfeito. Caio Faveiro, pergunta pro menino Falcão. Se pudesse ser outro animal voador que não um falcão, qual seria? Seria um gavião. Pedro Gavião. Cara, sabe um animal não, voador? Na moral, eu seria uma coruja. Deve ser da hora ser uma coruja. Pedro Sim. Coruja. Pedro Ou coruja. Sabe o quê? Um esquilo voador. Olá, tá ligado? Sim, afinal é um animal voador, né? Sim, porra. É verdade. Aquele esquilo que ele abre os bracinhos e tem aquela membrana. Nossa, que ele vai muito louco. Nossa, deve ser louco. Aquilo isso, é cara. Muito louco. É verdade. É verdade. Aquele bicho se deu bem na vida, cara. Aquele lá se deu. É verdade. Muito bem. Marcos Paulo Oliani. Mandou aqui. Comandantes, príncipes, peregrinos da Alvorada, brigadeiros e capitães. Caralho. Após a semana passada, não pude me conformar com o fim dos meus jogos da série Souls e comprei o DLC Artorias of the Abyss. E estou curtindo muito, portanto achei válido dizer que é uma boa compra. E é sim, com certeza. Mas gostaria de saber do Mussa o que ele achou também. Acabei de falar o que eu achei. Você vê, né? Não, mas é um bom DLC, cara, porque ele é bem... tem muito conteúdo, ele é longo, tem um conteúdo muito louco e tem umas lutas de boss melhores do jogo inteiro, assim. Então realmente vale muito a pena. Inclusive, aproveito a oportunidade para agradecer ao Mussa pela indicação do anime Jojo's Bizarre. Assistiu Phantom Blood, Battle Tendency, Star Crusader, tudo na semana passada até domingo. Louco, muito bem. Isso daí é algo que eu preciso desesperadamente fazer, cara, assistir Jojo. Por fim, agradeço também pelas paradas de incentivo no último programa. Graças a ela, dei início ao meu TCC e já concluí 2 capítulos de 12. Os senhores ganharão dedicatórias. Ô, louco! Pô, muito obrigado, muito obrigado. Maravilha, cara. Ô, vocês são lindos aqui. Próxima pergunta é do Gil Guerra aqui. Vocês comentaram sobre bullies e ganadeiros classe média. Não lembro se a gente falou isso. Eu não lembro desse termo. Cara, mas se ele comentou, porque a gente falou em algum momento. Exatamente. No episódio anterior, me ocorreu uma curiosidade. Lá nos distantes anos 80, em minha escola, achava que os pais desses tipos de moleque eram tão ou mais escrotos do que os próprios, podendo até se estender às mães, o que não acontece necessariamente. Tinha alguma percepção assim, Carlos? Sim. Sim, com certeza. Sim, cara. E assim, eu entendo porque você está excluindo as mães, mas, tipo, eu lembro que tinha muito, principalmente nos nossos colégios do Poeire, tinha umas mães que faziam umas coisas absurdas, assim, de, tipo, desses negócios de dinheiro e tudo mais, ostentação pesada, assim, falava abertamente, aquele fulano ali que pobre, assim, na entrada da escola. Então, era pesado. Geralmente... Era pesado, e eram as mães. Então, na minha experiência com esse tipo de pessoa, normalmente os caras mais bullies filho da puta... eram os que a família era mais rica e que, tipo, deixava o filho fazer o que queria, tá ligado? Pode crer. E aí o moleque crescia e, tipo, virava um monstro. Foda. Uma bosta. Enfim. Juno Cecílio mandou a próxima pergunta aqui. Quando vocês acham que a Ubisoft anunciará um videogame próprio? Se chamará Uplay ou Ubihard? Cara, Ubihard me remete a outra coisa, né? Exatamente. Ubihard. É um puta nome. Ubihard, cara. Que nome bom, cara. É um nome bom pra um cantor de R&B, cara. Ubihard. Virar com as pistolas de plástico anunciado na E3 de uns anos atrás? Eu espero que sim. Terá Vitality Sensor Excel? Como serão os controles de movimento para jogar os jogos genéricos de dança? Qual será o preço? Vamos lançar um novo Assassin's Creed por semana? Vai prestar? Eu não faço a menor ideia de nada disso. De nada disso, cara. Eu sei, metade ali das coisas a gente sabe só, infelizmente. Mas, cara, ia ser demais se eles realmente revivessem, primeiro, aquele laser tag bizarro, segundo, o sensor de respiração, minigame de respiração que eles mostraram na E3 de 2010, cara. Que, tipo, anunciaram aquele desapareceu. Acontece. Eu espero que a Ubisoft não lance um console próprio, sinceramente. Nossa, por favor. Wesley Martins. Mussa, você leciona japonês? Pretendo começar um curso para aprender um pouco, pois pretendo ir ao Japão em 2016. Se não leciona, recomenda alguma escola, professor em São Paulo? Cara, eu já dei aulas particulares de japonês, mas faz muito tempo de que eu não faço isso. Pode crer. Em relação a escolas, cara, eu estudei praticamente toda a minha vida no Bunkyo, que é lá perto da metrô São Joaquim, tecnicamente Liberdade também. E lá, cara, é uma escola muito boa, que pra mim funcionou muito bem. Ela era uma escola que falava muito mais, as aulas eram muito mais conversação do que gramática. E, cara, o professor começa falando japonês, e só japonês é a primeira aula do primeiro módulo, tá ligado? Então você aprende... Ou você aprende, né? Amarra, né? Pode crer. Isso é um e bom... pra mim esse método funcionou muito bem, assim. Pode crer. Então, eu não sei como é que tá hoje, porque, assim, faz quase 10 anos que eu saí da escola. Pode crer. Mas vale a pena dar uma olhada. Fica lá no prédio da Aliança Cultural Brasil-Japão, ali na rua São Joaquim, se eu não me engano. Louco. Na esquina da São Joaquim com a Gavão Bueno. Muito bem. Loucura. Muito bem. Anderson Neto, tenho pergunta não, só queria deixar um beijo para minha mãe, para o meu pai e para vocês. Xuxas, assinado Banana Bolada. Banana Bolada. Ô, louco, Banana Bolada, então. Um beijo para você também. É porque agora ele trocou o perfil do dele no Facebook por uma banana de pijama bolada. Entendi. Alex Carneiro, Daniel, ainda é assediado ou reconhecido na rua por causa da Envy Dust? Cara, vira e mexe, velho, vira e mexe. Acontece, né? Cara, a gente foi no Sesc lá, era show de não sei quem. Acho que era do Dom L. Dom L, né? E o cara, pô, você tocava Envy Dust, né? Pô, eu tocava. Pô, pode crer. Tipo, vira e mexe, acontece. Vou pra algum lugar e o cara que tá lá trabalhando me reconhece, ou uma pessoa na rua reconhece. É muito engraçado. Não rola assédio, tá ligado? Porque eu acho que não faz nem sentido. Tá? Assédio é uma palavra muito engraçada. Eu não quero falar sua barba, né? Tipo as menininhas. Tá ligado? Mas assim, reconhecer e relembrar acontece direto, cara. Vira e mexe e pipoca uns fãs de Envy Dust, é engraçado. E é sempre legal, os caras sempre chegam... A galera vem na boa, tá ligado? Vem na boa trocar uma ideia, suave. Quanto tempo faz que acabou a banda? 3 anos, 4 anos, pá. Ah, pode crer. Isso, assim. Pode crer, pode crer. 3, 4 anos. Falcão, sou eu. Já sofreu algum tipo de preconceito por ser defensor da legalização da maconha? Cara, curiosamente, não pela legalização, porque... Eu não sei porquê. Ah, não, assim, na internet sempre tem, né? De vez em quando, mas isso foda-se, assim. Mas não, nunca é por legalização. Mas sim por ser usuário. Por ser usuário, eu já sofri preconceito, assim. Ah, isso, né? Aí também é fácil. Mas já, até no trabalho, assim, é tenso, tenso. É, mas tem mais uma pergunta aqui. Se não for muito incômodo, uma pergunta para todos. Muitos jogos para pouca vida... Como conciliar? Cara, isso é verdade, cara. Joga o que dá, mano. Joga o que dá. Joga o que dá, cara. É, seleciona... Foco. Seleciona os melhores, vê o que você fala. Isso é o mais louco. E olha rápido e joga. É isso. Porque realmente é muito jogo. É muito jogo. Não tem o que fazer. Isso é um problema da indústria, né? Aliás, inclusive... Com certeza. Em algum momento isso vai dar bosta. É, Anderson Neto mandou aqui. A última pergunta... do dia. Daniel é confundido com a cara da novela da mina de cabelo rosa? Cara, tem um cara na novela que curiosamente se chama Pedro Falcão. É, pois é. Mas que ele parece o Daniel. Que ele parece o Daniel. Mas o mais engraçado é que eles falam, eles usam, eles comparam mais com o Falcão do que comigo, tá ligado? É muito hilário isso. É, mas ele aparece com você, cara, na novela. Qualquer outro barbudo nesse planeta. É. Acontece, cara. Esse preconceito com os barbudos. É, preconceito, cara. Ó. Free barbudos, cara. Free barbudos. Muito bem. Acabou? Acabou. Foi delícia. Foi. Acabou. Muito obrigado pelas perguntas. E vamos acabar com esse programa. Bora. De rolê com minha gata na orla. Quando o otário vê, vai querer testar minha história. Mas eu jogo limpo na garra pra vitória. Se eles quiserem, eu tiro a trava da pistola. Momentos finais de Navio Pirata número 23. O que temos de dica? Cara, essa semana. Na verdade, a gente não tem dica, a gente tem uma não dica. Exatamente, é uma não dica, cara. Né? O lance é. Vai curtir aí o rolê. Leva uma breja, assiste a Copa. Agora vai começar a fase de eliminatórias. Exatamente. Que é louco. É louco ver a galera, tipo, completamente perdendo os cabelos. Vai pra rua, se você não quer assistir futebol, tudo bem. Dá um rolê na rua. Na rua tem um monte de gente conversando sobre um monte de coisa. Vai comer uma feijoada. Vai comer uma feijoada, cara. O lance é o seguinte, o lema da dica, a dica do dia é o seguinte, cara. Copa ocorre, nada acontece, feijoada. Feijoada, cara. Exatamente. É. Exatamente. É isso que acontece. Pois bom, é. Nada acontece em termos. Temos aí Closet Watch ainda, né? Muito bem observado, Daniel. Isso ainda acontece toda semana. Cara. Uma dica sempre persistente aqui nosso querido Navio Pirata. É que no fim do ano começa a quarta temporada de Trapped in the Closet, que é o seriado da Hip Hopera do R. Kelly. Sim. E assista, pelo amor de Deus. Por favor. Se você não assistiu, assista desde o começo. Se você assistiu, assista desde o começo também. Também. É importante manter manter uma dosagem de R. Kelly na exatamente. Sua vida. Sim, aprenda a cantar pelo menos algumas trechos interessantes. Cante para as pessoas no meio da rua, você vai ver como é divertido. Duble todo mundo na sua vida. Duble todo mundo. Viva sua vida cantando R&B, cara. É, isso aí. E muito acabou. Bem. Acabou. Acabou. Fácil, hein, hoje? Que está ouvindo hoje? Hoje a gente está ouvindo, justamente que a gente estava falando do show que você foi, né? A gente está ouvindo o maravilhoso Dom L. Esse cara é foda, é um rapper aqui, que veio pra São Paulo recentemente, se não me engano, ele de Fortaleza. Fortaleza, eu acho. E ele é do Costa Costa. Ele era do Costa Costa. Ele era do Costa Costa, ele ainda faz participação com eles e tal. E agora ele tá aqui levando essa vida solo em São Paulo. Dom L é foda, ele tem um som... Eu lançou o último CD dele, que foi o primeiro solo, não foi? É, foi o Caro Vapor. Que foi lançado no ano passado, né, pela Vice, inclusive. Se eu não me engano. E é um EP muito legalzinho, com várias músicas... Muito fodas. E tem um lance bem de festa, assim, curtir loucamente, no bar, champanhe, umas gatas, sabe? Pode crer. É bem... Minas, gatas e álcool. É, tipo, é mó de vibe, assim, é muito legal. Valeu, Dom L, inclusive, eu descobri hoje que ele vai abrir o show... do De La Soul, que vai ter... Olha só, cara. Pois é, no Chocolate, se não me engano, dia 25 de junho. Aí, ó, mais uma dica. Hoje? Agora virou uma... Dia 25 de julho, perdão. Ah, dia 25 de julho, desculpa. Dia 25 de julho. Pô, dia 25 de julho. Porra, né? É, pois é. Interessante, maravilha, né? Maravilha, maravilha. Muito bem. Excelente. Chegamos ao fim, então, de mais um Navio Pirata. Muito obrigado pela sua... companhia. Companhia, por acompanhar a gente com seus ouvidos. Sim. E lá. Espero que vocês tenham um bom dia aí, né? É, porra, por que não, né? Ótimo. Sim. E se as pessoas querem mais Max Rebo na vidinha delas, o que elas podem fazer? Elas podem sempre acessar... Qual é o site, Daniel? www.maxrebo.com. Muito bem, elas podem também sempre entrar no Convés da Max Rebo, uhum. Que é, você pode acessar pelo www.facebook.com/groups/Convés da Max Rebo, tudo junto. Tem também a Liga Max Rebo, que sim. É o lugar onde as pessoas combinam partidinhas de videojogos. Sim, tá rolando pelo visto assim. Tá rolando. É aos pouquinhos, mas... Tá rolando. Assim. Sim. É, e tem também a página da Max Rebo. Sim. No Facebook, onde a gente posta as tiras, que estamos de férias as tiras. Sim. Mas volta agora, no fim da Copa, volta as tiras, a gente promete. Exatamente. Que é o Somos Max Rebo, né? facebook.com/SomosMaxRebo. Exatamente. E tem tira toda... Quando voltar as tiras, elas estarão lá de segunda, quarta e sexta. Exato. E tem... Toda quinta-feira tem Navio Pirata. Sim. Toda primeira terça-feira do mês tem Mix Rebo. Exato. Que é, inclusive, semana que vem. Yeah! E nós já temos... Aliás, vai ser um Navio Pirata muito especial. Uma Mix Rebo muito especial. Com um convidado especial. Pois animal, é. Animal. Vamos. Mas é um convidado mistério. É um convidado mistério. Mas vai ser animal. Vai ser um projetinho que, se der certo, vai ser bacana. Bem louco. Animal. E projetinho. Tem no Twitter também, que é @MaxRebo_. O underline é importante. É importante. Vai encher o nosso saco lá no Twitter. Vai. E a gente fica lá o dia inteiro também falando umas bosta. A gente é vagabundo, não faz nada da vida, fica lá no Twitter o dia inteiro. Exatamente. É. E é isso aí. Muito bem. Valeu e até semana que vem. Valeu. Falou. Na porra do melhor rolê, bota seu melhor, quero ver você viver. Vem comigo, nega. Mundo bom para o ar. Chama suas amigas, faz valer um minuto comigo. Pra chegar no melhor estilo, sem vacilo, rolê de bandido. Eu trago a noite no melhor estilo. Eu trago a noite no melhor estilo. Eu trago a noite no melhor estilo. Eu trago a noite no melhor. Depois de um rolê do melhor, a noite ainda na memória. O gosto dela na boca, vendo nascer o sol. Ela toda nua só, se joga no lençol. Voz rouca, foi o rolê do melhor louca.